as últimas notícias da lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. É isso aí, começou o Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Grupo S. Um nome construído com história. BV Financeira tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre vale mais. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue no ar. O Estádio 97, boa tarde a todos. Boa tarde. E aí? Opa! Tudo certo aí? Tudo tranquilo com os senhores? Beleza. Bom. O programa tá parecendo um quebra-cabeça, né? Ah, por quê? Hoje tá faltando... Quem? Cada dia falta três. O meio de campo não veio. Hã? Só tá as pontas. Cadê o Landucci? Não sei, esse dá uns perdidos, né? Você tem jeito com essa gravação à tarde, velho? Ó, você falou, esse dá uns perdidos, esse. Porque tem outros que também dão perdido. Dão. Passa. Dão? Perdido? Perdido. Não, não pode ser. Feriado. Imagina. Não existe isso. Tô gravando, porque a gravação nunca aparece. É, tô gravando. Nunca vi mais aparecer, não tá mais nem nada. Tá na geladeira. O Rudy tá na geladeira? É. Não pode ser. Tá no freezer. Tá no freezer. O cara nem foi convidado pro casamento do cara. Sabe ele tá o... Mas por que ele continua indo, então? Ó, a mesma coisa que a gente trabalha com o Dodô aqui, o Dodô casa e não vai ninguém do estádio. Sabe então, Landucci? Lembra do Rock... Meu casamento chamei todos. Lembra do Rock Balboa 1? Ah, Rock. Quando ele começa a treinar batendo nas carnes no figurino, o Landucci tá lá. Tá lá. Junto com o Rock Balboa. Exatamente. Não, eu tô fazendo um quadro novo, mano. Vai ser. Toda vez ele fala, eu tô fazendo um quadro novo. Nunca vai pro ar. Mas ó, eu já fui no stand-up do Rudy, Domingo. Não, o stand-up é sensacional. E em determinado momento, o Rudy ele pergunta lá pra plateia. Ele fala: quem é que me conhece do Altas Horas? Aí você fala aquele grilinho lá. Cara, quem me conhece aqui. É, e fala, quem me conhece aqui pelo Estádio 97, aí todo mundo levanta. É isso. Parece mesmo. Uma ola no Maracanã. É isso mesmo, eu também tive no show dele, é isso. Mas é. Entendeu? Que então, pra que se submeter aqui, a isso? Como é que é, mano? Então, como é que é o negócio? Quem conhece ele do Altas Horas? É. Barulho. É isso aí. Aí passam vagalumes, assim, sabe? Sei. Aquele monte de sapo tentando abocanhar o vagalume. Quem conhece ele do Estádio 97? Praticamente isso. Entendi. É isso. Um resumão, gente. Vamos lá, então, seu Bento. Vamos lá, vai. Scream for me, Corinthians! Ah, o Corinthians. Fala. Que está lá treinando agora à tarde, fazendo o finalzinho agora, treinou lá na arena hoje, né? Aquela coisa toda. É. Foi lá treinar, também usar um pouco o gramado lá, abrir os registros lá pra não ficar com água parada, aquela coisa toda. Pra não pegar dengue. Pra não pegar dengue. Espantar o mosquito, limpar os pneus que tem lá no atrás lá pra não pegar dengue. E amanhã tem muita novidade, né? Gil Elias Vortala da seleção. É aquele time de sempre aí do Tite, é confirmadíssimo também. Sim. E vai pro pau amanhã, tranquilo. É, vai jogar. O Fábio Santos, né? Vai jogar com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel na lateral esquerda. Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto. E lá na frente, Emerson, Chique e Guerreiro. É isso. O Fábio não voltou, né, mano? Ainda não, ele tá em processo de recuperação. Mais de 35 mil ingressos vendidos já. Só sobrou ali o VIP 450 e o outro, o S inferior, superior 350. Então, pra quem defende, final, né? Pra quem defende. Só em final esgota, né? Não, e olha lá. Porque tem gente que fala, não, mas tem que ter esses ingressos caros, que hoje o futebol é deficitário, etc e tal. Tá aprovado por A mais B, que é o único setor que tá vazio no estádio. Vai ter cara que compra, mano. Tem cara que compra, Portugal, mas se o ingresso final, fosse mais viável, estaria com capacidade total. Mas tem gente que defende, 450 não é legal, leva lá, tem que ter esse setor, então você tá vai aí. Amanhã? Não. De novo, não? É, tem que trabalhar, velho. Eu jogo às 10? Tudo bem, mas eu trabalho. Até que horas? No outro dia eu acordo cedo. Pura, sabe que hora que eu acordo? Sabe que hora que eu acordo? Vem cá, qual que é o dia legal? 6:30 da manhã eu tô de pé, qual patrão. Qual que é o dia legal que você acha que você viu o Corinthians esse ano? Você vai nesse jogo amanhã? Acho que vou. Acho que vou. Não falou convicção. O achar que vai, acho não vai. Acho que vai. Quanto você Caldas, eu fui. Quando o Red Bull, eu fui. E sem contar que o meu fiel torcedor não dá pra comprar. Eu não chego na bilheteria lá do carteirado. Quando o senhor perguntou ao mano, eu compro. Meu próximo jogo aqui, eu tinha quase certeza que o senhor ia. Eu acho que eu vou. Eu tô com uma dor nas costas terrível faz 3 dias. E tem que levar os meninos nas costas, não? Não é que levar. Então vai. Amanhã eu não vou nem levar os moleques, mas só vou se eu tiver melhor amanhã. Eu tomei até morfina. Eu fui. Quantos jogos você foi esse ano? Red Bull, tá bom pra você? Mentira, você não foi. Olha aqui. Eu tava com esse Red Bull. Mentiroso. Olha aqui. Mentiroso. Bom, olha aqui, Domênico Gato. Você dá uma palavra de honra? Olha, vai. Você é mentiroso que você mesmo. Vai provar. É mentira, ele vai pegar isso aí? É mentira, ele não foi. Ué, mentira, mas você tem a prova? Ele só comprou. Foi sábado ou domingo, João? Mano, plano minha vida, mano. Tá aqui, ó, plano minha vida. Ele tirou a cara dele. Ele tirou a minha vida, jogador da Dilma. Olha meu fiel torcedor aí, o nome do troço aqui. É verdade, meu Deus. Tá dando satisfação pra um cretino desse. Meu ingresso, minha vida. Plano minha vida, mano. Maravilhoso. Não vou falar, tem o número do mano aqui, né? 24-24, o número. Confirmado. Ó, Corinthians e Red Bull. Tá aqui confirmado, então, tá o Red Bull jogou com fita mesmo. Então tá bom, quer fazer uma aposta? Palmeiras e Corinthians, você tava confirmado, você foi, mano? Não, mas esse daí é o do Pacaembu, esse é Emiliano. Emiliano. Esse jogo foi do Pacaembu. 2014. Ah, fevereiro. Quer fazer uma aposta? Não, tá aqui, ó. Esse ano, mano, foi. Então tá bom, você acredita. É o único jogo que ele foi. Mas tá aqui marcado. Tá bom, como é que eu não vou acreditar? Eu não tinha como comprar, Domênico Gato, porque... de maneira, viu, Domênico? Eu faço uma aposta. De maneira digna. Eu não tenho como comprar e ficar tirando o ingresso de quem já foi mais vezes que eu. Tá certo? Esse jogo contra o Danúbio esgotou muito rápido os ingressos ali pra torcida onde eu tô. Sei. Pra setor popular, porque eu sou popular. Popular. Eu sou popular. Você é popular. Cara, meu plano, mas é verdade. Ô, Domênico, o negócio é o seguinte. Eu acho valor, justo, porra, viu? Eu acho justo, tá certo? O cara que foi mais vezes tem prioridade de ir num jogo que a galera quer ir. Tá certo? Então, por isso, eu não tive o direito de comprar. Você virou poderia amanhã chegar lá e dar uma carteirada. Se você quisesse comprar, não dava. Não dava. Justamente pelo porque fato de eu não ter. Só foi uma vez, entendi. Então, não tem uma pontuação necessária. Mas se você quisesse, mano, por exemplo, dar uma carteirada, você ia lá e dava uma carteirada. Lógico. Inclusive, sentar do lado do Tite no banco, se fosse. É. O quê? Ah. Eu não conheço muito querido. Você tá dizendo que o Benjamin vai dar uma carteirada ou vai entrar pagando? Não sei. Carteirada onde? Eu não sei, tô perguntando. E primeiro que é o seguinte, eu te provo, ele tá mentindo que ele tá rindo, que ele não foi aqui. No jogo Red Bull. Olha aqui. E, sabe por quê? Vai ser chato. Eu provo que nesse sábado, o primeiro jogo foi sábado, não foi domingo. Quem falou que foi domingo? Eu não falei o dia aqui. Corinthians Red Bull foi sábado à tarde. Não falei o dia aqui. Eu estava, porque levei meus filhos. Você não viu, mano, pô. Eles entraram de mascote. A Rei também foi ao jogo. Você não viu, mano. Eu te provo. Nenhuma. Eu te provo por A mais B, e é fácil. Que esse fim de semana do Red Bull, ele tava na Riviera. Eu tô sempre na praia. Então, como é que você foi no jogo nesse sábado? Eu vou no sábado de manhã e volto sábado à tarde. Lógico que é, rapá. Doidão, né? Domênico Gato, o negócio é o seguinte. Segue o jogo, velho. Segue o jogo pra não ficar mal, velho. Ô, Domênico, o negócio é o seguinte. Esse final de semana eu vou pra praia também. Sim, não, mas... Eu vou no sábado e volto no sábado. Vou no sábado e volto no sábado. Tá, nesse caso específico. Você tava lá, você veio da Riviera pra ver o jogo e voltou. Esse cretino. Domênico Gato, Domênico Gato. Quer que eu pegue as datas? Sabe por quê ele não vai me encontrar nunca no estádio? Porque o setor onde eu fico, tá certo? É muito popular pra ele. É muito popular pra ele. Tem medo do povo. Sabe por que ele nunca vai me encontrar no estádio? Porque ele nunca vai. Ele arruma desculpa. Quem não vai é o senhor. Eu fui pra esse partida. A primeira partida que você foi agora. Mas eu não minto. Na Arena Nova. Mas eu não minto. Tá pagando aqui. Sou frequentador. O cara nem pra jogo vai. Não falei. Eu falei que eu sou frequentador. Inclusive, Domênico Gato. Ó, eu gosto muito de ir na arquibancada. Por recomendação da Polícia Militar. Olha a história. E o senhor sabe muito bem disso. Peraí. Recomendação da Polícia Militar. O senhor não vai me deixar mentir. Você é mentiroso. Por recomendação da Polícia Militar, Domênico Gato. Mentiroso. A Polícia Militar pede pra que eu fique no lugar aí mais específico. Eles já te pediram isso, já te pediram. Eles me ingessam no estádio. Entendi. Eles me ingessam, porque eles sabem que... Você tem que ficar aqui, mano, é isso? Não, os caras... 7-1, inclusive, eu não vou citar o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que, inclusive, o senhor conhece muito bem, pegou e falou... O mano tem que ficar aqui. Inclusive, aos seus cuidados. A polícia que mandou você ficar no lugar dele. Nome. Porque eu causo tumulto, Portugal. As pessoas querem tirar foto, as pessoas tentam se aproximar. Eu posso falar? Isso que ele aconteceu foi verdade. É verdade, Coronel Marinho, a polícia que hoje trabalha na federação. Sim, falou o quê? Isso, só que isso, meu amigo, foi em 2005. Então, ali já era famoso. Imagina em 2014. Não, e não foi por causa disso. Foi porque ele quis bater num cara lá. Não quis bater ninguém. Quando eu tirei ele da cana, eu falei pro coronel, ó, se ele voltar, ele vai querer brigar. Aí ele falou, você vai sentar lá com o Benja lá na numerada. Ele falou agora, isso pra mim, falou, de agora em diante você tem que sentar aqui, mano. Ele é um 7-1. Que você causa tumulto. Ele é um 7-1. O 7-1 é o senhor. Seu Bento, o senhor ouviu, o senhor que é um cara imparcial, o senhor ouviu as histórias. Seu Antônio, você conhece, você que costuma. Quem tem razão, seu Antônio? Você costuma ir pra praia. Ele falou que nesse sábado. Os argumentos já foram jogados. Nesse sábado. Quero saber se alguém. O senhor acha o quê? Quem tem razão? Você tá ganhando grito, Benjamin. Você não tenta ganhar no grito. Ele foi pra Rio de Janeiro. Tá querendo. Ele tá querendo coagir o Bento. Tá querendo coagir o Bento. Ele foi. Você viu que legal? Ele foi pra Riviera sábado de manhã. Mas o seu Bento já ouviu. Aí ele foi pra praia. Aí ele voltou pro jogo. Cansei de fazer isso. Mas e aí, seu Bento? O que você acha? Cansei de fazer isso. No sábado às quatro ele voltou pro jogo. O senhor que é um cara íntegro, honesto. Dói. Vamos só até o meio-dia. Ouvi uma história. Vou falar um negócio aqui. Dói. Os dois lados da história. Que eu vou falar que dói meu coração. Mas o Ben já tá certo. Lógico, só um idiota. Olha lá, mas óbvio, isso. Ele coagiu o cara. Coagiu o cara. O coitado do Bento, que é um cidadão capial, o cara tem medo de tudo. Todos o Benjamin aqui, ó, com o olhar, tá certo, insinuando que vai pagar alguma coisa ou ameaçando o cara. Todos os jogos do Corinthians, você pergunta pro Mano, pode ver. Pra todos ele tem uma desculpa, né? Esse não deu carinho, aquele é o horário, esse não deu. Eu sou solidário a você que eu faço a mesma coisa também. Eu compro, mas não retiro o bilhete. Viu? Mas, ô Bento, o negócio é o seguinte, esse cidadão aqui... Nem pra jogo ele vai. Inclusive, ele é o próprio que vem aqui e fala. É, mas quando eu criticava aqui, eu falava, não, o torcedor tem que ir, tem que comparecer, assim que o cara ajuda o clube. E fala, mas o torcedor que tá em casa, ele não é menos torcedor do que o cara que tá lá. Eu também acho que não. Não sei se você tá querendo insinuar alguma coisa, então. Não, porque você mesmo. Tá criticando as pessoas, pelo contrário. Tá aqui, tá pago ou não tá, Domênico? Tá pago ou não tá? Eu ajudo meu clube. Inclusive, ó, vou até comprar mais um ingresso, ó. Vou comprar até mais um ingresso. Se eu não puder ir, não irei. Ajudaria o Corinthians de qualquer forma. Mas, França, esse ano você pretende em qual? Um dia bom, um horário bom pra você? Olha, final de semana é bacana. O que eu tiver aqui, eu estarei presente. Mas sábado certeza. Também que você vai pra Riviera e volta sábado de manhã, você volta meio-dia, né? Você chega na Riviera que horas? Chega. Se eu for na sexta-noite? Primeira. Chego lá, talvez uma meia-noite e meia, uma aí você vai embora da Riviera meio-dia? Meio-dia e meio. E até tomar banho. Aí você para em Itaquera, já direto? Caminho. E aí você volta pra Riviera ou você fica pra lá? Seu Bento, vamos vocês. A nossa. Vamos falar vocês aqui. Nós. Aqui, isso aí, vocês. É verdade que ele estava na academia? Nós aqui. Quem? Ele? Jorgito? Nós aqui, ó. Olha, antes ele falou. Jornalismo Futebol Clube. É vocês, né? Vamos a vocês. Vejo com bons olhos ele ter permanecido. Quem? Valdívia, na maca, não foi ao treino. Ele passou bons olhos. No ML fazer corpo de delito, ver se aconteceu nada com ele lá no Chile, né? Nos dois jogos que fez pelo Chile. Ele não entrou. Certo, então, tá bem, né? A expectativa, como meu pai falou, né, até o Ademir da Guia com 73 jogou duas vezes esse jogo. O Ademir da Guia tem mais jogos na arena do que o Valdívia. Exatamente. Então, tem mais. O Alex também. Não, o Alex acho que igualou, porque ele jogou no passado contra o Atlético do Paraná. Então. Ele jogou na arena? É. Jogou uma vez. Não, foi em 2015. Foi em 2015. Ah, em 2015, o mestre... Todos têm mais. Mestre Ademir da Guia. Todos, tem mais jogos que o Valdívia. Mas o Ademir já tem dois jogos lá. Vocês vão além. A estreia do jogo e esse jogo. Mas vocês vão além. O Brasil tem uma cultura nacional que diziam que o ano só começa depois do carnaval. É verdade. O do Valdívia vai começar na Páscoa, velho. Se ele estrear, ele vai ficar na Páscoa. É quase certeza que no final de semana ele joga, Contra o... Vai jogar no sábado, né? Mojimirim United. Inclusive é o sábado de Aleluia, Domingo. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você garante que ele joga? Joga. Hoje criar terça-feira. Até sábado tem. Ele pode se machucar no banho, pode cair um perfume no pé dele. É isso aí, viu? Então o Parmeira, como ontem oficializou o Egídio, lateral esquerdo. Certo. Né? E é isso aí, Domênico. O Parmeira se prepara na semana de folga aí pra fritar o Mojimirim. É a principal notícia é aí do Vardiva. Tá bom. O Mojimirim que luta por classificação, né? Ele briga. Ainda luta por alguma coisa? Tem chances matemáticas. Acho que ele tá 2-3 pontos. Se eu não me engano, o Mojimirim tá no mesmo grupo que o Santos. O Mano que tem os grupos na mão aí, vai na mão. O que vocês querem saber do Mojimirim? Mano, ele tem chance de classificar aí, né? O Mogi, ele tá no grupo do São Paulo. Tem São Paulo em primeiro com 29, o Red Bull Brasil em segundo com 21 e o Mogi em terceiro com 20. Então, ele tá aí. Opa, 21 e 20. Ele tá aí na expectativa. Sem duas rodadas, tá tudo aberto. Tudo aberto. Então tá bom. Ô, seu Beto, e agora? Vamos ao Santos. Santos. Pode ser São Paulo? Parou. Boa. Are you ready, São Paulo? São Paulo que chegou com as vans lá, motinha. Porque, né, tá tudo em greve, a Argentina. Tudo parado. Teve que ir em comboio, várias vans, 60 vans pra levar todo mundo lá. Um esquema. Mas chegou e outra. É um jogador também que nem ia jogar e conseguiu embarcar. Tá, e o Allan Kardec foi pai, né? É, foi pai, não foi viajar. Foi pai, não foi viajar, mas... Não, mas conseguiu ir. Já chegou lá. Já chegou, então também Kardec... Mas peraí, quem teve o filho? Foi ele ou a mulher dele? Ele tem que ir no jogo, entendeu? Porque, o mano fala aqui o seguinte, que o cara que teve o filho, não foi ele que tomou os pontos? Ele mas tem que tomar o cara é pai, cara. Tomar um kick, o cara tem que estar lá. Mas, gente, você vai tomar um kick? Não, eu tô dentro, não vou embora não, porque eu sou forte, velho. Eu não caio, não. Então, é isso aí, então. Não, fecharam, né? Oh, então amanhã, viu, jogo decisivo amanhã. Pode ser mas o Kardec, ele tinha que estar com o grupo, cara. Ah, não, fazendo o reconhecimento do gramado. Ele vai ter, no mínimo, Motinha, mais 80 anos. A média do ser humano... Não. A média de vida do ser humano é de cerca de 80 anos, tá? Vamos colocar 75 a 80 anos. Aí que tá, Motinha. Quantos anos? 75 a 80. É por aí. Então, Brasil, o negócio é o seguinte. Mas nasceu o filho do cara, mano. O negócio é que ele vai ter, Motinha, no mínimo 75 anos a mais pra poder ver a criança quando ele quiser. Tem nada a ver. Tá certo? Trocar a fralda, dar bronca. Limpa a gula, É um momento único. Ele não tem que estar lá, Mota. Não é ele que amamenta. Tá certo? Nossa, o pai não amamenta. Não é ele que amamenta. É verdade. É verdade. O pai não amamenta. Inclusive vai estar lá pra falar, pra mãe. Teve duas filhas, fala, o momento não é especial. Ele tá tocando na hora. Ele foi pra lá depois. O momento tava tocando na hora? Tá tocando. Não, senhor. Tem até a foto que eu coloquei no meu filho. Não, ele não, mas vários DJs já tocando. Tocando a foto igual do... Do RG, não? Aquilo é... Mas é uma coisa aí que me chamou a atenção. O que chamou a atenção? Foi uma entrevista do Pato. Na qual ele fala o seguinte, a seguinte frase: nós jogaremos pelo Murici. Certo. Bem, senhor Pato, senhor jogador de São Paulo, vocês não têm que jogar pelo Murici. Vocês têm que jogar pelo São Paulo, pela torcida, pelo cara que paga o ingresso, o cara que paga o sócio-torcedor. Né? Você tem que jogar pela instituição São Paulo, né? Por um técnico. E não tem que jogar só esse jogo. Botinha, eu só pergunto pra você. Perdendo amanhã, muda alguma coisa na quinta? Depende de como pode. Não, eu acho que não. A história vai se resolver na última rodada mesmo. Entendi. E se o São Paulo não passar, cai todo mundo. Cai o Ataíde, cai o Muricy. Mas o Claudinho, toma cai... Não, todo mundo. Mas o Claudinho, toma um atropelão de 4-0. O Ganso vai embora, o agente dele já tá falando pra caramba. Tá fazendo a mesma atitude que eles fizeram no Santos, o agente dele. Tá tomando a mesma atitude, atacando o clube, a instituição, que paga o salário do Ganso, e não paga muito bem. Então, reclamando que o pessoal tá jogando, a culpa não é só do Ganso, também concordo com ele. Ele falou, não, porque não estão culpando só o Ganso, muito pelo contrário, estão culpando Luiz Fabiano, o time inteiro que não tá jogando, culpando o Muricy, até o Rogério estão culpando. Então, eu acho o seguinte... Se o São Paulo não passar realmente na última rodada contra o Corinthians, dentro de casa, que tem tudo para ser uma tragédia, se chegar nesse ponto... Gela mesmo. Não, não é gela. A questão é verdadeira, é real. Eu não sou idiota. Fala de novo. Eu não sou idiota. Tô falando. O São Paulo tem tudo para ser uma tragédia... O jogo tem tudo para ser uma tragédia pro São Paulo. Se o São Paulo não se classificar na última rodada... Contra o Corinthians. Não se classificar na última rodada... Vai ser o quê? Legal? Ah, legal. Vão sair todo mundo na Paulista comemorando. Legal pra cacete, é lógico. Tem que ser, é óbvio. Vai ser uma M. Tem tudo pra ser uma tragédia. Vai cair todo mundo. Cai o Muricy, cai o Ataíde, assim. Talvez ganhe até o Gustavo. Cai o Ganso. O Ganso é vendido. O Luiz Fabiano vai embora. Mas amanhã tomar uma esfrega, tipo assim, uns 4-0, jogando pro Enquanto houver esperança, tiver uma possibilidade, os caras vão acreditar até o final. Mas, meu... Mas o que você prefere, Mota? Cair fora já contra o Danúbio ou você acha que cair fora contra o Corinthians? O que vai doer mais? São Paulo passe. Não, mas caso... Eu não prefiro nada. Eu prefiro que São Paulo passe. Até o último, do jeito que você até falou... Até o último minuto eu prefiro que São Paulo passe e tenha esperança. Mas aí é ridículo, pô. Ele quer fazer uma brincadeira, esse tonto. Trouxa. Se você sabe que você não vai... Ele quer que eu grave aqui, prefiro que caia contra o Corinthians. Não vou torcer nunca pro Corinthians. Se um ser humano que torce São Paulo... Falar um negócio desse? Eu sei que o time vai cair fora. Tenho certeza que vai cair fora. Prefiro que caia contra o Danúbio contra o Corinthians. Mas claro, desiste, que caia contra o Danúbio. Porque tá às vezes, não, às vezes. Mas vai ter que jogar o Corinthians. Mas vai ter que jogar o último jogo contra o Corinthians amistoso. Tudo bem, mas ali, não interessa. Eu prefiro que o São Paulo passe. O cara que ligou, o cara que tava viajando agora, o cara ficou 3 meses em Dublin. Sim. Ele chegou agora no aeroporto, desceu, o pai ligou o carro na hora. Eu falei Dublin. Falei Dublin. Falei, na hora que ele desceu o carro, saiu da alfândega, entrou no carro, ligou, 3 meses fora do Brasil, pegou o moto, falando, ferrou. Ele viu o discurso do moto que acabou. Ah, pronto. Ué, pega a gravação. Ah, pronto. Agora ele já tá criando em cima. Aí depois. Porque eu falei depois, exatamente. Aí depois ele quer dar aquela revertida e falar assim: não, ó. Eu acredito até o de para, mano. Eu acredito até a última rodada, eu não vou acreditar. É meu time, eu acredito até a última rodada. Você nem foi no último jogo também, você foi que não ia mais. Ah, não, nossa, tá aí o ingresso comprado. Ô, não, não fui no jogo, imagina. Você não foi. Ai, nossa. Tem uma satisfação pra você. Você comprou contra o Corinthians já? Lógico. Ah, mentira. Eu comprei o pacote, poxa. Ah, vai. Eu paguei R$33 pra dar o pacotinho. Eu paguei o pacote, R$110. Bom. 103 ou 110? 110, 33 cada jogo. Tá? Segue. E aí eu acho o seguinte, vai cair todo mundo, se houver uma tragédia mesmo em São Paulo no passado, primeira rodada. É uma tragédia anunciada. Qual é a chance de acontecer isso, Modo, de 0 a 100? Lá embaixo no café ele falou 98, vamos ver aqui. Como? Ainda me fez pagar, falou que tinha esquecido a carteira. Eu acredito hoje, até o último momento. Não, mas... Qual a chance da tragédia acontecer? Zero? Eu quero ver o que vai acontecer no jogo de São Lourenço. Mas o que você pensa? Falando sério. Eu zero, acho que tá... Se realmente, por exemplo, pro Pato vir falar isso, vamos jogar pelo Muricy, é que houve uma conversa, porque é o seguinte... Então, mas aí o Muricy chegou a ponto de falar que o grupo tava rachado. Não falou? Não sei. Falou. Falou? Na entrevista dele ele falou, ele quis dizer o seguinte, que o grupo de jogadores estava rachado. Não, ele não falou isso, mano. Ele quis dizer isso. Não, ele não quis dizer. Ele ficou claro. Eu não entendi, não. O que ele disse aí que estava rachado, Mota, era um ambiente aí interno no São Paulo, entre a diretoria e alguns conselheiros. Ali. Isso aí foi naquele primeiro momento, no primeiro jogo contra o Corinthians. Tô falando isso aí no segundo momento, o Muricy chegou a falar que o grupo dos jogadores estava rachado. E ele não sabia mais o que fazer. É isso que ele quis dizer, entre linhas. Eu não ouvi o Muricy falar que o grupo estava rachado. Mas tá claro, você juro não que eu não achei, agora não tô zoando na moto, eu não achei. Não, eu tô falando, eu achei. Eu tenho certeza, muita gente viu, teve essa visão da história. Mas o moto, agora... E eu acho o seguinte, o que o Muricy, o que, é que acontece é que o Muricy, você vê Muricy. O Muricy... São dois Muricys. Não, você vê o Muricy, sabe, você não vê o Muricy como... Sabe, ele perdeu a vontade de arriscar, de fazer uma coisa nova, sabe? Porque quando o cara tá no limbo assim, que tá acontecendo uma coisa, o cara vai tentar inovar, vai tirar os caras que estão derrubando ele, vai tirar o Ganso, vai tirar o Luiz Fabiano e vai tentar inovar, fazer um esquema novo pra ver. Mas o que eu vejo mesmo no Muricy é um cara, sabe, conformado. Meu, tipo assim, na última entrevista dele ele falou pros caras, meu, ele não vai pedir as contas. Eu acho que a honra dele e tudo... Mas o Muricy não vai pedir as contas. Mas eu acho assim, o Muricy tá falando assim, me manda embora. Não tem multa, não tem nada, me manda embora. Só que a diretoria teria que assumir o ônus, né? De mandar um técnico campeão como o Muricy assumir isso. E caso o São Paulo não se classifique mesmo, ia ficar pra cima da diretoria, né? Exatamente. Não tem quem põe no lugar. Porque os caras iam falar assim, tá vendo? Mandou o Muricy embora. Em cima da crise? Agora, ô Claudinho, você falou 10 minutos, aí não tô zoando, você falou 10 minutos, te juro que eu não consegui chegar a uma conclusão. Como assim? O São Paulo vai cair, não vai, você tá apoiando o Muricy, não tá, você apoia o time. Você foi, não, voltou, foi, eu voltou, 10 minutos, eu apoio o time até você o último minuto. Você critica e apoia? Eu apoio, então deixa eu deixar bem claro pra você. Bem claro, bem claro. Pros pontos que não conseguem entender. Não fala isso do Modena, que ele também não entendeu. Ó, eu apoio, vou apoiar o São Paulo, porque pra mim o São Paulo é maior do que tudo que tá lá. Maior do que os ídolos, maior do que o Muricy, maior do que todos. Eu vou apoiar o São Paulo até o último minuto. Eu nunca vou torcer pro meu time pra um técnico cair, pra um jogador ir embora. Jamais. Eu apoio. E eu vou acreditar, cara. Eu tenho que acreditar. O elenco do São Paulo não é um elenco ruim. Eu não posso me conformar. Tá tudo uma porcaria? Tá. Mas eu tenho que acreditar até o minuto final, cara. Eu não vou ficar torcendo pro meu time cair na primeira fase da Libertadores, sendo que o São Paulo nunca caiu. Mas você não tá torcendo pra ele. Não, isso que eu tô falando, tô deixando claro. É a realidade, o time tá ruim, tá tudo quebrado, tá tudo ruim, mas até o último minuto. Não, falando sério, eu não tô zoando. Tá vendo? Não, não tô zoando, eu tô te dando a moral. que deu a transparecer que você tava torcendo chato, contra. Nossa, agora senhora. Que você explicou, mais ou menos. Vou falar uma coisa que agora, o nosso ouvinte, inteiro, torcedor vou... de São Paulo que tá ouvindo o programa, que tira suas conclusões. O Mota está apoiando ou não? Mas, ô Mota, a diretoria do São Paulo, enfim, algumas pessoas que estão insatisfeitas aí com o Muricy, ou então com o grupo de jogadores, eu acho que o cara trabalha contra agora, nessa altura do campeonato, não é uma dá, burrice, né? Mas é uma burrice sem tamanho. Como pode? O São Paulo aí, mesmo que perca amanhã, ou que não é coisa do outro mundo, porque o São Lourenço aí é um time que é forte, ainda mais jogando em casa. Bom time, campeão da Libertadores. Tá certo? Mas pegou o Corinthians e tomou fumo. Não, tomou 1-0, mano. Não, tomou fumo. 1-0. Corinthians e Chelsea foi 1-0 pro Corinthians, quando ele levantou a taça do segundo mundial. O Corinthians deu um fumo no Chelsea, tá certo? Ganhou o jogo, deu fumo, mano. Deu um fumo. O negócio é o seguinte, com relação a isso, Motinha, o São Paulo perdeu lá, não é um resultado absurdo. O São Paulo ainda tem dois jogos. Pega aí o Danúbio, tá certo? Não, jogando lá. Pega primeiro o... Não, pega o primeiro Danúbio lá. Não, e depois pega o Corinthians. Não, São Lourenço. Não, ele falou ele perdendo, ainda tem dois. São Paulo perdendo esse jogo. Tem dois jogos. Depois ainda tem o jogo contra o Danúbio. Aí todo mundo pega o Corinthians, por exemplo, mano. Seis. Então, mas o São Paulo hoje, se ele não perder de uma diferença muito grande, Domingo... Tá, 1-0, vai. O São Paulo continua na frente, só dependendo dele. Tudo bem, continua na frente, mas mesmo... Então a diretoria... Mas independe, Domingo, continua dependendo só dele. Pega o Danúbio, ganha. Ganha do Danúbio, tá certo? E o Corinthians pega o São Lourenço. Dependendo do que acontecer no jogo do Corinthians, porque tem muita gente, ah, o Corinthians vai entregar. Vai entregar o cacete. Vai entregar o cacete. Sabe por quê, não? Numa ordem, Domênico Gato, de classificação, tá certo? Porque existem primeiros e primeiros. Sim. O primeiro do grupo é o Corinthians, mas o Corinthians ele precisa ficar, talvez, aí em primeiro ou segundo, tá certo? Possíveis. Entre os primeiros colocados, para pegar um adversário exatamente. Que classificou em segundo, sim, mas sim. Que é um adversário teoricamente mais fraco. Vai tá na cara que não vai entregar pro São Lourenço. Então, querendo ou não, eu acho que, mesmo que o São Paulo perca amanhã... do São Lourenço, você acha? Não precisa. Eu acho que, no mínimo, empata. O Corinthians ele não vai perder esse ano, Domingo. Se o São Paulo ganha amanhã... Não vai perder eu acho que empata. Esse ano. Eu vou te falar agora. Não tô eu acho que empata. Eu não acredito que o São Paulo ganhe amanhã. Você acredita, seu Bento? Eu juro que eu não... Vamos fazer uma regrinha básica aqui, ó. Olha, Mota. Eu acredito que amanhã perde. Regrinha básica. Ó, tem aqui... Corinthians, tá? Tem aqui... O São Paulo, São Lourenço. E o Danúbio. Isso. E Danúbio, tá? Ó, quantos tem os pontos hoje? Corinthians tem 9. Vai. São Paulo, 6. O São Lourenço, 3. Isso. E outro 0. Próximo jogo, o Corinthians joga em quem? O Corinthians Danúbio. Tem... Amanhã deve... na Arena. Então deve ficar com 0 Danúbio e o Corinthians deve ir a 12, certo? Sim. Provavelmente. Vamos supor que o São Lourenço ganha do São Paulo. Empata. Tá? Qual é o próximo jogo? Não, mas empata, mas o São Paulo continua com um saldo de gols melhor. Mesmo perdendo, talvez o São Paulo não precise nem do jogo do Corinthians, quer ver? Ó. Aí vai jogar contra o Danúbio. Tá, aí o São Paulo pega o Danúbio, deve vencer lá, porque o Danúbio é fraco. O São Paulo vai a 9. Perdeu todas até agora. Danúbio 0. O São Paulo deve perder pro Corinthians aqui, deve perder. Tô falando sério. Fica com 6, o Corinthians vai a 15. Se o Corinthians ganhar, o Corinthians... Olha como é que ficou aqui, ó. 15-9-6-0. Último jogo, Corinthians e São Paulo. Então. Mesmo que o Corinthians ganhe do São Paulo e o São Lourenço ganhe do Danúbio, ele vai precisar fazer um saldo muito grande para tirar o São Paulo. Você da falou errado. Mesmo que o Corinthians ganhe do São Paulo, não o São Paulo ganhe do Corinthians. Lá. Corinthians ganha do São Paulo. Corinthians vai a 18. 9. São Paulo vai a 9. Isso. São Lourenço ganha do Danúbio, vai a 9. Depende de quantos gols ele vai fazer. Então. Mas então, mesmo o São Paulo perdendo o jogo amanhã, ele tem a chance de ficar perdendo pro Corinthians. Só tem uma coisa que, uma coisa que a maioria da galera não analisa. Certo, mano? O time do São Lourenço. Por isso que eu acho que não precisa ter essa caça às bruxas aí. Tá muita coisinha. Mas eu acho que o time do São Lourenço não é o quinto esterco do mundo. Oh. Pode dizer que ele vai perder todas. Bom, chega de é um bom time, aqui. Vamos ao Santos. Vamos lá, vai. Santos! Let's go! São só manchetes, nós esticamos muito. Tá certo, é verdade. Esticando muito ali, né? Não pode esticar. Ah, e o mostrar Bento, um negócio que estica muito. E todo mundo pega e estica aí, puxa. E o seu Bento ganha aqui por minuto que ele fica aqui na rádio. Então, continuar, Dodô, seco, no final, você entendeu o que disse o Moto, sim ou não? Sim. Eu queria que o Moto explicasse de novo. Não, sem explicações, vamos lá. Vamos ao Santos. Sem explicações, vamos lá. Twitter, o Santos explicar. Que tá no... Essa semana, a prioridade é resolver a bucha do Thiago Ribeiro. Certo. Santos tá a semana inteira resolvendo isso aí. É o último dos que ganham muito lá. Os que vão ficar ganhando muito lá é só o Robinho, o Lucas Lima. Certo. Então tá tentando negociar lá com o jogador aqui. Qual é o que fez o gol lá no... Giovanni Augusto. Exatamente. Fez o gol na Arena, certo, lá do Corinthians. Certo. E um zagueiro, se não me engano, o nome é Emerson. Exatamente. Então tá rolando essa negociação. É isso aí do Peixe. Só essa semana também tá tranquilão. Tá bom. Só joga no final de semana. Se eu não me engano, esse zagueiro Emerson, mesmo que jogou no Curitiba. É. Bom zagueiro. Mas no Atlético não conseguiu. Tá certo, seu Bento. Muito obrigado. Falou. Senhor, tem mais uma manchete da Luja. O que aconteceu? Português aí, São Bernardo. Portuguesa! Se perder, cai pra série B. Da Portuguesa, eu não lembro de novo. Pera só um minuto. Here comes the Portuguesa! Eu não sei o que significa essa porra toda que ele disse aí, mas eu sei que se perderes, vais cair pra série B de novo. Certo? Hoje não, é calma, tudo calma. Tem que ganhar. Quem é Português e quem? Português e São Bernardo. Precisa ganhar. Aonde? Em casa? É em casa, mas joga em Bragança, porque não tem casa. Pô, tem, sim. Não tem. Que ainda tem precisa? Interditado, porque os caras não liberam de propósito também, porque querem vender aquilo. É uma máfia muito grande. Tá difícil, hein? Bom, e aí vai perder, vai cair. Senhoras e senhores, está no ar o Estádio 97. Já começou faz tempo, não é verdade? Em nome da HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. É, BV Financeiro, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, é, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai para a balada? Bom, engove para você, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome de Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de você consertar o seu carro. Mas, ó, só um é Perfect, hein? Peça com perfeição, peça Perfect. Antes da gente partir para a primeira linha, ligação, né? O mano tem um recado importante de Bozano, porque quem ligar aqui dizendo só nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit de Bozano, né, mano? Opa, é isso aí, Domênico Gato. Tá, o Denis Hartmann, faz a barba aí, que tá barbudo pra caramba. Tá ouvindo aí, tem que fazer Bozano. É isso aí. Bozano, Denis. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela baita partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Sua pele vai ficar parecendo a perna do Rude. Bem lisinha, lisinha, lisinha. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você pode deixar aquela franja, aquele topetão. Você pode deixar aquele moicano bacana pra caramba. É isso aí, amigão. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai chegar agora no final do dia, você não vai estar fedendo, velho, parecendo uma coberta de mendigo. Vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Viu, Edu? Boa, mano. Esse é o Start 97 pela Energia 97. Vamos partir para as primeiras ligações hoje. Lembrando, ouvintes só virgens, aqueles que nunca conseguiram ligar para cá, tá bom? Só os que nunca conseguiram. Daqui a pouquinho vamos falar do resort do Start 97, na sua sétima edição. Vamos falar do segundo torneio de pôquer do Start 97. São as atrações que teremos aí nesses dias que virão. Não é verdade? Vamos lá, o Asdrubal tocou, tem ouvinte pra participar. Só virgens, hein? Eles que nunca ligaram, hein? Nunca ligaram. Vamos pegar aqui o Mati. Alô? Parabéns, Motinha, você tá numa fase demais. Alô, quem fala? Vamos nos hoje os dois. Fernando. Fala, Fernando. Tudo bom, Fernando? Beleza. Fernando, do que é o nome completo? Fernando de Oliveira Souza. E quantos anos, Fernando? 34. E o bairro que mora? Chácara Santo Antônio. Aí, Chácara Santo Antônio. É nós, passando o Borba Gato. Logo ali. Aquela estátua bonita. Nossa. Deixa a estátua. Então tá bom. Ambas gostam. E o time? São Paulo. Ah, não. E o Motinha, o São Paulo já chegou lá a Buenos Aires e teve só um probleminha ali pra poder conseguir um transporte aí do aeroporto pro hotel. O pessoal alugou 4 vans, Domênico Gato. Certo. Com preço de 12 dólares. 12 dólares às 4. As 4 vans? As 4. Caraca! Você lembra? Você lembra na Argentina o que aconteceu aí com a van? Porra, mostrei uma nota de dólar pro taxista, Domênico Gato. O cara quis ó. Não, mas a van indo pro Você pegou a van do Rui, né? É. Pô, aquilo foi demais. Roubaram a van do Rui. Não, não sei qual que é. Roubaram a van do Rui. A gente chegou em Buenos Aires, sabe o Rui? Sim, o Marco Antônio? Aí nós fomos encontrar o Rui no hotel dele. O Rui tinha alugado uma van. O Rui tava no hotel do Corinthians, viu, moto? Aí ele alugou uma van, ele falou, pô, vem com a gente, vamos numa van, a gente racha a van. Eu falei, beleza. Eu falei, mano, vamos pro hotel. Meu, tinha um monte de van na porta do hotel, porque era o hotel do Corinthians. Aí beleza, tamo lá, pá, pá, pá, pá. De repente o Rui, 2,15 metros de altura, só vejo o Rui, meu, lá no balcão do hotel, uma batia. e batia. E sério? Falava que ia matar o cara do hotel. E o cara tremia. Chegou um corintiano, velho. E falou, oh, essa van aí, o motorista ingênuo, falou, é do senhor Rui. Falou, eu sou o Rui. Não pegou acredito. A van. Foi. E foi. Enfiou 20 caras na van, tomou um turu dos caras e não ainda acredito. Ganhou uma grana. Nisso, o Rui pegou o cara do hotel e falou, velho, eu vou te matar. Cadê minha van? Aí o cara morrendo de medo, conseguiu achar o motorista com medo, deu a volta, já chegando na bomboneira, não deixou os caras lá e voltou. Trouxe os caras. Trouxe os caras. Quando voltou, o Rui queria matar todo mundo. Nossa. Aí eu fui dar Rui parabéns. Querendo pegar o motorista pelo pescoço. E eu fui dar parabéns pro cara. Foi bem. Legal o portunhol dele, falando pro cara, te mato, erro de puta. Fala assim, mano. Fala assim, cara. Nossa, tá brincando. Falando. Que momento, hein? Eu também, mas eu ria tanto. Meu mano. Deus. E ele falava assim, ó Gideu, ó Gideu, você tá rindo do quê? A gente não vai pro jogo, qual é a graça? Vai, fala pro São Paulino aí, fala do Corinthians. Amigão, você concordou com tudo que o Mota disse ou não? Cara, eu sei lá, eu acho que o Mano briga muito com o Fabiano, cara. Não sei o que ele tem contra o Fabiano. O Mano não, o Mota. Quem? O Mota. É o Mota, é o Mota. Entendi, entendi. Eu já bem, falei também, tá. você pega no pé do São Paulo. Tá todo mundo falando aí do São Paulo, que crise. São Paulo ainda pode ser primeiro do grupo, viu? Só calcular aí, primeiro pode. A única chance do São Paulo ser o primeiro do grupo é se o avião do Corinthians cair. O Corinthians perde pro Danúbio. Corinthians pode ganhar tudo, perder São Paulo, acabou. Ah, o Corinthians vai perder, rapaz, tá maluco? O Corinthians não vai perder esse ano. Corinthians só ganha de 0, meu irmão. Só um minuto, deixa eu ver. Mas ganha, teu time faz o quê, Mané? Ô, Fernando, Fernando, matematicamente tem sim a chance, isso é claro, não podemos brigar com números, porque números são frios. Você acredita nisso, Fernando? Fala sério aqui. Cara, eu acredito, São Paulo Libertadores cresce, tá? Não, peraí, vou repetir a pergunta, Fernando. Você, nessa conjuntura que está vendo o São Paulo jogando, todo mundo, você acredita que o São Paulo vai ser primeiro do grupo, Fernando? É isso aí, tudo mudou, Domingo. O Danúbio é muito ruim. Não pode ser. O Danúbio é muito ruim. O São Lourenço, o São Paulo ganhar hoje, não, São Lourenço... Não, eu vou tentar, pera, Fernando. Fernando. Só um minuto, deixa eu ouvir te falar, não, coitado. De novo, vou tentar. Não, é minha intenção. Não, pode ser. É a opinião dele, pô. Não pode ser. É o que ele acha do futebol. Domingo, você vê tudo pode acontecer, meu. Você vê como ele tem o quê? Pra você, o Palmeiras ganha do Barcelona. Vocês não respeitam a opinião dos caras. Não, não respeitam a opinião do ouvinte. Veja bem, o Paulo de São Paulo é melhor que todo mundo do grupo, cara. Ô, Domênico Gato, o negócio é o seguinte. Pera só um pouquinho, como é que ele diz agora? O saldo de gol do São Paulo é bom, ganhar de 1-0 todos os jogos e ganhar do Corinthians. Mas infelizmente, passa. Pra você, o saldo de gol não classifica o clube. Ué, mas ele falou a verdade. E digo mais, gente, o próprio nosso cego aí, Domingo Gato, ele falou que o Danúbio é uma porcaria, certo? É. O Corinthians vai pegar o Danúbio em casa. A tendência então, o Corinthians é que não vai mais um gol por jogo, rapaz. A tendência é que golei. O Corinthians golei, tá certo? O Corinthians goleando o Danúbio, Domingo Gato. O Corinthians ele vai pra 12 pontos. Aonde esse mané acha que o São Paulo vai passar o Corinthians? Aonde? Bacana, antes de mais nada, humildemente, tente a segunda colocação do grupo. Tem calculador aí, mano? Viu, Domênico Gato? Antes de mais nada, mané, ouça aí. Mané, sem violência, tá ofendendo o ouvinte. Ô, mané, antes de mais não, nada... Não, mané, não. O cara tem opinião, ele tá baseado em números. Não, embasado em nada. Ele deveria, antes de mais nada, tá embasado no futebolzinho que o time tá jogando. Não, mané, viu, você deveria estar embasado. É mané, sim. Antes de mais nada, você deveria... Não tem opinião, não. Antes de mais nada, você deveria estar embasado no futebolzinho minúsculo que o time tá jogando. Calma. Deixa o ouvinte falar. Fala, Fernando. Não, tô falando que é matemático. É só matemático. Por exemplo, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá. De time, se ganhar de 1-0 todos os jogos, faz o Corinthians. O Corinthians não faz mais de um gol por jogo. Contra o teu time fez 2, ô pateta. Você sabe quanto foi o Corinthians? Pra que violência? Pateta não. Quanto foi, Domênico Gato, Corinthians e São Paulo no primeiro jogo? 2-0. Pra você que não sabe, ô Bocó. 2-0. Quanto foi? Bocó. Não. Sem violência contra o Corinthians, senão o cara não vai ligar mais. Viu? Que não ligue. Não vai fazer nada. Mas isso não se faz com o programa. O programa sobreviveu 15 anos sem a participação dele. Vai sobreviver mais 15. Bocó, não. Ué, mas pra quem fala que o Corinthians não faz mais de um gol por jogo, contra o time dele, fez. Pode dar opinião da gente, não? É, pode dar opinião. Se não puder dar opinião, a gente desliga. Não. Você tá vendo, mano? Você tem todo o direito. Pode desligar. Só um minuto. Corta o microfone do número. Cortei. Pronto. Fernando, tá todos os microfones estão cortados, inclusive do Motinha. Você vai falar agora. Você tem direito. Você ligou. É difícil ligar. É a primeira vez que liga. É ouvinte virgem. Vai dar sua opinião, sim. Vai dar sua opinião. Mesmo que a opinião seja... Vai dar sua opinião, vai. Acabei de chegar de viagem, peguei o carro aqui, falei, deixa eu ver se eu consigo hoje, consegui. Então. Tô ouvindo todo mundo, tá todo mundo falando no São Paulo. Não é falando mal. Verdade que realmente não tá legal, eu concordo com todo mundo. Mas eu acho que São Paulo tem tudo a crescer, tem um bom time, tem bons nomes. Sim. E eu acho que tem tudo a crescer. Mas você. É não, só opinião pessoal. Tá, mas eu vou perguntar de novo. Você tem a convicção que o São Paulo vai ser primeiro do grupo, é isso? Eu tenho convicção que o São Paulo vai ser primeiro do grupo. Você tem meu telefone aí. Não, fica tranquilo. Não, você vai lembrar de você, vai lembrar de você. Lembre de mim aí, Fernando. Lembra quando o mano falou mané, não sei o que aí, vocês foi. Vai lembrar. Mas como é que. Então vamos lá, pra ser primeiro. Pra ser primeiro lugar. Não vejo a hora de te ligar. Só um minuto. Deixa eu ver. Vamos lá, deixa ele falar. Tá falando, já falou. Fernando, mas o ouvinte liga pra falar. Mas o ouvinte, deixa ele se escapar. A gente. De novo, cortei todo mundo. Fernando, eu quero saber a conta matemática que o São Paulo vai chegar na frente do Corinthians. Vamos lá. Amanhã joga São Paulo e São Lourenço. Ganhou do São Lourenço. 2-0. Vá 9. Certo? Isso, São Lourenço fica com 3. Danube e Corinthians. Vai ganhar todos os jogos, só não vai ganhar do São Paulo. Tá, então se o Corinthians ganhar amanhã, vai a 12, certo? Sim, não tem problema. Vamos 12, lá. 12. Isso. Vai, 12. 12. São Paulo 9. Que foi? Mas aí ele tem razão. Ele falou, o Corinthians não vai ganhar do São Paulo. Ele tem razão. Nos últimos jogos. Só não vai ganhar do São Paulo, vai ganhar de todo mundo. Ele tem razão, porque o Corinthians não tem ganho do São Paulo nos últimos jogos. Então não, mas deixa eu ver a conta dele. 12, 12, 9. 12, 9, o outro ficou com 3, outro com 0, é isso? Isso, continua. São Paulo e Danúbio, claro, São Paulo deve ganhar na tua conta. Deve ganhar. Até na minha vai ganhar. E o Corinthians vai ganhar do São Lourenço. Aí o Corinthians vai. Ganha de 1-0, como eu falei. Tá, o Corinthians vai. A 15. A 15, o São Paulo a 12. Isso. E o último jogo decide pro São Paulo precisar ganhar do Corinthians. Eu não sei qual que é o saldo ganha aí. Ganha do Corinthians e saldo de gol. Mas precisa ver o saldo quanto o Corinthians vai ganhar do Danube. É Fernando, não, ele não. Ele acredita que na última volta o São Paulo vai ganhar. Ô, Fernando. E vai ganhar no saldo. Vai ganhar no saldo. Ô, Fernando. Ô, Domênico. Eu vou passar o saldo. O saldo de gols do Corinthians hoje. Só um segundo. É melhor do que o do São Paulo. Fernando. O cara tá falando uma baita bobagem. Sabe nem o que tá falando. Eu vou fazer um negócio com você. Na hora que você acabar a tua ligação... Tá. O Bar vai pegar teu celular. Eu vou fazer uma aposta, eu e você. Se o São Paulo terminar em primeiro lugar do grupo, eu vou te dar uma camisa de São Paulo autografada por todos os jogadores. Tranquilo. E se não der? E se não der, você me dá a camisa do Corinthians oficial. Não precisa ser autografada. Ora, aposta sim? Fechado. Não, Fernando, você vai perder. Não tem problema. Mas se eu perder também eu pago. Tem problema. Ah, mas a chance dele perder é grande. Porque mas ele falou que o São Paulo termina em primeiro. O São Paulo tá 3 pontos atrás. Eu tenho opinião pessoal e... É muita vantagem. É a opinião dele, gente. Não tem problema. Mas, a gente é todo dia fanfarrão aqui, fala tanta besteira. O que ele tá falando matematicamente? Ah, tá. Ô, Benjamin. Oi. Só não vou lá comprar. Como assim? Ir lá comprar a camisa, não vou. Se for comigo, eu cobro e pago a camisa. Eu não ponho a mão nesse negócio, não. Ah, então não vou apostar contigo. Você quer mais? Você tem que trazer a camisa. Como é que vai fazer? Pede alguém pra comprar também, né? Eu vou comprar a internet e mando entregar na rádio. Tá bom, tem que mandar entregar. Domênico Gato, só pra passar a informação. Pode falar? Tá apostado ou não? Sabe por que eu não vou apostar? Ele foi muito arrogante agora. Domênico, só pra passar a informação. Arrogante demais, gente. Negócio seguinte. Domênico, só pra passar a informação correta pro ouvinte. O outro tá vomitando um monte de bobagem aí. O negócio é o seguinte: o saldo de gol do Corinthians hoje é de 4 gols. Quatro deles é de 3. 3. Tá? Ou seja, depende quanto o líder em saldo de gols do grupo é o Corinthians. Esse cara, antes de mais nada, deveria ver a tabela. Vamos lá, o Corinthians vai ganhar do Danúbio e o São Paulo do Danúbio. Sabe quanto que vai ser a diferença aí? Deixa ele falar. Então, posso falar? Eu falei que o São Paulo vai ganhar de 2-0 amanhã? Falou. O Corinthians vai ganhar de 1-0 todos os jogos, eu não falei? Falou. O São Paulo ganha a vitória simples no último jogo, o São Paulo passa. Mas, velho, é a teoria dele. É a teoria dele, mano. A minha teoria, você tem que estar embasada em números. Em números, já que você fala que o time ganha dinheiro. Seu time já goleou na Libertadores, não goleou? Goleou 4-0. Marcou 5 gols até agora. Sabe quantos gols o Corinthians marcou na Libertadores, Portuga? 5. É o mesmo número. Ou seja, tá falando uma grande bobagem, sabe nem o que tá falando. Mano, só uma coisa que eu queria falar aqui. O que o ouvinte tá falando, matematicamente, ele não deixa de ter razão. É possível. Mas matematicamente agora, calma. É possível. O que eu estou falando é que o atual momento do São Paulo não favorece. Futebol não é matemática e bola. Primeira coisa, o Corinthians este ano... Já há algum tempo, não tá o jogo do São Paulo com o Corinthians. O São Paulo tá se empolgando na calça. Não e o Corinthians encaixa. Tá ganhando esse ano, não. Os últimos anos. Já há alguns anos. Realmente e outra coisa, encaixa. O futebol que o São Paulo tá apresentando, com todo o respeito, não tô zoando. Hoje, o jogo é amanhã, São Paulo e São Lourenço. Pra mim, a minha opinião, o São Lourenço é muito favorito. Porque sem torcida contra o Corinthians, que é um time melhor que o São Paulo, ele poderia ter vencido o jogo. Imagina a torcida vai ganhar o jogo. Portugal. Na Argentina eu... conta a torcida sim, Mota. Ah, a pressão é outra. Se você me disser que o São Paulo, o time tem o tamanho do São Paulo. Se tiver medo de jogar contra um time que tem torcida, para. É que muda. Fernando fazendo pergunta pro Portuga. Viu, Portuga? Você falou, concordo. O São Lourenço é um grande time. Por isso que a minha preocupação é o São Lourenço mesmo. Um grande time. Quem assistiu o jogo do Corinthians, São Lourenço, que é mais futebol eu assisto, viu que o Corinthians só fez o gol. Podia ter tomado uma goleada. E o campo tava vazio, Fernando. Sim, a coisa muda radicalmente o campo com torcida, sim. O time do São Lourenço é muito bom. Por isso que a minha preocupação é amanhã. É bom. Então, o time é bom, né? Porque o São Paulo foi pra última rodada. Eu acho. São Paulo foi pra última rodada. Ganhando da forma que eu falei. Contra o Corinthians, São Paulo não perde o Corinthians na última rodada se puder pegar a classificação em primeiro lugar. É que a gente fala, Fernando, baseado nos últimos jogos. No momento do São Paulo. No momento dos dois times, o que o São Paulo está apresentando. O que você falou. Tá muito superior, então, o que você falou em termos matemáticos não é bobagem. Eu já vi o Boca, por exemplo, ser campeão perdendo os três primeiros jogos do grupo. E aí ele classificou, foi campeão. Isso não tem nada a ver. O cara não tem nem o almoço, tá pensando na janta. Lá tem que ficar. Mas deixa ele pensar, ele é torcedor, não pode. Eu tô falando com ele, não tô falando com você. Mas ele é torcedor do São Paulo, tá falando do time, tô falando. O cara deixa o cara pensar, o cara não pode ter esperança. Mas você é advogado do cara? Eu tô falando com ele, ele sabe se defender, ele já é maiorzinho, tá? Eu não posso torcer. Pegar na mão. É torcedor do São Paulo, tô defendendo o cara. Ai, ai, ai, meu Deus. Porque você tá atacando o cara de bobeira, não tô atacando ninguém, tô vindo com argumentos. Você tá defendendo o Corinthians, oi, oi, não pode ganhar nunca. Trazendo números. Trazendo números, ele também tá trazendo números. Os números são. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Muito falatório, muito falatório. Fernando, mande seu abraço pra quem você quiser. Eu peço até. Eu vou pedir desculpas porque pelo talvez mano, você tenha sido mal. Pelo mano, não. Fraco de argumento. Fraco. Se foi mal tratado, eu peço desculpas, tá bom, Fernando? Eu entendi o que ele disse. Os números são frios. Nos programas aí de televisão, vou citar nome, se não há necessidade. Assisto vocês aí também, o Benjamin, o Mano. Você gosta deles, Mano, é verdade. Gosta, eu sei que você gosta, eu sei. Tirando a loucura do Mano. Né, isso aqui é tudo brincadeira, isso aqui é um personagem. Sim. Pô, adoro o programa de vocês, estão de parabéns. Ah, Benjamin. Queria mandar um abraço. Benjamin é um personagem também, viu? Ele é São Paulino. Queria mandar um abraço para o pessoal do meu escritório lá, que curte pra caramba também. A galera sempre tá comentando lá no escritório, bem bacana. Certo. E vocês parabéns, parabéns mesmo, viu, gente? Valeu, tá falar com você. É a primeira vez que eu acertei, porque eu tinha que falar pro Mano que dá pra ser primeiro ainda, Mano. E Fernando, se isso acontecer, todo mundo vai lembrar de você. Mas agora, se não acontecer, também vai. Ô, Fernando, antes de pensar na parte matemática, tem que pensar na parte prática. É isso aí, Fernando, tá certo. O meu pensamento eu vou ler e assumo, não tem problema. Boa. Fernando, um grande abraço pra você. Muito obrigado pela participação, galera. Tá bom? Valeu. Bom trabalho aí, até mais. Abraço, tchau. Tudo de bom. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. É, meus amigos, o Estádio 97 vem em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. E o Sombra tem um recado importante aqui da HDI, né, Sombra? Diga lá. É, agora vou falar da HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas, olha, cara, rápido, mas rápido mesmo é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina. Nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate pronto. Ó, e não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, confira. Assim como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É isso aí, Sombra. Seu Estádio 97, vamos partir agora para algumas mensagens que chegaram para a gente também pelo aplicativo, que tem muita gente querendo conversar com a gente pelo aplicativo, né? Deixa eu falar boa noite para todos vocês. Ô, Muroca, tudo bem aí? É, mais ou menos. Eu nem vou pro jogo amanhã. Os caras falando já acabou. Você não vai falando jogo que amanhã. Acabou já? Não acabou. Pelo contrário, eu falei. Estamos até a última rodada. Agora, você tem que fazer alguma coisa, cara. Você tem que testar alguma coisa. Você não pode morrer abraçado com alguns caras. Tem que fazer uma coisa diferente. Bom, entendeu? Tiver aqui, ó. Boa noite. Taco roxo. É o Pedro Toledo. Boa noite. Gente, o Fernando, esse São Paulino, é o cara mais coerente que falou sobre o São Paulo hoje. E digo mais, o Corinthians cai do salto contra o São Lourenço e perde o jogo. O tricolor não perde mais. Saudações, São Paulinense, Pedro Toledo. Tá, veremos o Pedro Toledo. Ô Pedro, eu só descarto de você. Liga aí depois da última rodada. Uma coisa, mané. Pedro, se o São Lourenço perder o jogo pro São Paulo amanhã, ele vem jogar morto na arena e vai tomar um monte. Agora, se ele ganhar do São Paulo, ele pode complicar o Corinthians também. Mais um aqui, Luciano Souza. Pessoal, mas que feira foi essa ligação aí do primeiro ouvinte, hein? Senhores, mano, se controlem. Mano, que não deixa os caras falar. Feira 97 será o novo nome do programa. Não. Tem uma alternativa pra você, ó. Pega o botão que costuma ser redondinho, tá? Você vira pra direita ou pra esquerda, você troca a estação. Não, né? Tá satisfeito, audiência, sai. Tá tratando mal. Quem tratando mal? Vou falar a verdade. Falar. Não tá satisfeito? Emerson. Vira pro lado e vira pro outro. Só um minuto. Porque o rádio não tá quebrado aí na nossa estação. Gente, véio, o Mano tem razão. Ah, mas é a opinião do ouvinte. Ah, mas o Mano, então, é a minha também. Então, por isso que vocês têm que relevar. Emerson. Ah, falou, vocês se confessaram antes da Páscoa, não, é isso? Calma. Emerson Pavim mandou aqui. Ah. Esse Bambi Fernando só fala besteira. Bambi é seu pai. Que isso? Aí tá agressivo. Aí, ó, tá vendo? O cara não ofendeu ninguém. O cara falou o tempo inteiro chamando o outro de mané. Idiota, aí, você não fez nada. Bota. Eu chamei de idiota. Ah, tá bom. Amarelo pra você. Idiota, mané, esse é legal. Você nem precisa agir, de idiota, né, ocidão? Então. Tá vendo? Tomou amarelo. Bom, posso concluir aqui? Pedro, pergunta se o São Paulo já combinou com os outros times, porque o São Paulo só vem tomando guasca aí, hein? Emerson Pavim que mandou. Domênico, o cara que chegou agora de Dublin, entrou no carro. Chegou de onde? De Dublin, na Irlanda. Ele ligou o carro, viu esse Fernando falar, o cara falou, pô, ouviu o Fernando, ouviu o Mota hoje no começo? O cara falou, pô, velho, o São Paulo é o São Paulo daquele do bimundial. Deixou de ser. Miller, Careca, todo mundo jogando. Não deixou de ser. Hã? Time grande, gigante. Marco Pirani. Fora do ar, você falou outra coisa. Marco Pirani diz aqui, esse ouvinte acabou de chegar de viagem, chegou aí da Namíbia, não é? Namíbia. Nárnia. Nárnia. A Nárnia, é. Você já falou da Namíbia. Nárnia. É de Nárnia, que tem lá o filme, né? Tobias. Ouvinte é de Nárnia. O Tobias não é de Nárnia? É. Chegou de Nárnia, ouvinte fanfarrão, vai Corinthians, kkkk. Tá rindo aqui o ouvinte, hein? Quem mais aqui? Maurício. Você mandou aqui, o cara é louquinha, fala que o Corinthians só ganha de 1-0 e só tá uma nabo do Corinthians. Fala que não coloca a mão na cabeça do Timão e como bom São Paulino deve ter colocado. Ah, não. Vai aprender a escrever, ô Tom. Não. Aí, colocar vai aprender a escrever. Deve ter colocado concordância. Vai aprender a escrever, ô Tom. Olha eu, mano, o bom Pascoal. Terça série. Calma, gente, calma. Terça série aí, falando pro. É, exatamente. Vai aprender a escrever, ô Tom. Você tá desrespeitando o vídeo, ouvindo, não falou nada pra você. Ah, tá, não, não falou. Fala besteira aí. Você ofendeu agora uma menina palmeirense no Twitter. Ela não te falou nada. Chamada do quê? A obesa. Você chamou ela do quê? A obesa. Barriga de cocô? Que isso? Ele ofendeu uma menina palmeirense lá de graça. Pega os tweets aí. A obesa. Silêncio. Lê a briga do Mota aí no silêncio. Com a crise no São Paulo, vocês acham que o adjunto Cláudio Mota pode perder o seu cargo? Opa, se o São Paulo classificar? O K. Silva mandou aí. Ó, K. Silva. Se o São Paulo não classificar, o adjunto cai também. Cai junto. Mais um aqui, ó. Ivan mandou o seguinte aqui. Sou São Paulino, mas o outro ouvinte tá louco. Vai, irmão. Ó a barriga. Lilian Fernandes, boa noite. Adoro o programa de vocês. Calma, minha família tem todos os times em harmonia. Achamos que sim, o São Paulo tem chances. Só acho que o Mano podia ser um pouco mais respeitoso com os ouvintes que gostam do programa. Nada pessoal, hein? Mas aí, eu, mano, sou respeitoso, tá com quem merece. Ah, tá. Eu acho que o ouvinte... Agora o cara vem aí, não vou colocar a mão nisso daí. Vai tomar uma pauletada mesmo, bacana. Acho que o ouvinte confundiu... Quer respeito, deu respeito. Acho, mano, que o ouvinte confundiu Mota e Mano. Não foi o do... Mano, pode ser. O Wellington mandou aqui. Mano, você é um mané. KKKK. Só apertar um pouco que você já perde a linha, né? KKKKK. Perde a linha. Que perde a linha. Boa noite, Domênico. Boa noite, Domênico. Vamos ganhar sim amanhã do São Lourenço. Depois eu não garanto mais nada, hein? Mas amanhã ganha. Quem mais? Seu time é um saco de pancada, colocou aqui. Time de quem, ô? Coloca aqui o nome, ô, trouxa. Ai, você maltrata da minha ouvida. Ah, mas não pôs o nome. Cara de trouxa. Ele coloca aqui seu time é não sei o quê. Pô, trouxa. De quem? Coloca o nome de quem? Calma, Domingo. Evandro, eu tô calmíssimo. Evandro Vieira, concordo com o Vinte Tricolor. Vai ser o líder do grupo ganhando a da galinhada, último jogo. Galinhada é irmã dele. Que isso? A irmã dele já deixou de ser. É uma franga velha. Não, franga velha. Mota, você não sabe pra quem torce. Colocou aqui. Quem colocou? Mandou um e-mail. Só o telefone. Pelo Nextel. É burro, não sabe nem o e-mail. Mas também se ofende todo mundo. Não, pô, o cara, o outro chama de trouxa, o outro chama da irmã que é galinha. E aí é legal. Eu não posso falar. Mas tem 15 anos de casa, eu posso. Teve o Tom, foi carinhoso. Não foi? Ah, é. Tem 15 anos de casa, pode? Chamar de galinha, irmã do cara é galinhoso. Mesma coisa, Domênico Gato. Domênico Gato. Sim. Uma coisa, vai. Sim, vou colocar o Palmeiras aí como exemplo. Olha lá o que você vai ser exemplo. Palmeiras como exemplo. Ah, tá? É bom exemplo? O Marcão. Sim. Vai lá na mídia e fala um monte, tá certo? Ele vai lá e vomita. Ah, joga a M no ventilador. Ah, tá certo? Ah, é um cara que tem história. Sim. É um cara que tá lá há muito tempo, tem bagagem. Ah, agora chega lá o Rafa Marques, velho. Tá certo? Chega lá e começa a vomitar um monte. Vai ter a mesma paciência? Lógico não. É, diferente, né? Diferente. Diferente. O tempo de casa fala por mim. Isso significa o quê? É que eu posso falar o que eu quiser. E o Mota? Também pode. Mas... Mota tem muito tempo de casa. É. Ele tá falando do Fernando. Não, tô falando de você, trouxa. Você não tá falando de mim? É. Não, eu tenho 15 anos de casa. Você tem até mais que eu, Domingo. Quantos anos você tem de casa? Ah, eu tô desde dezembro de 99 aqui. Então, não sei tem 16 anos. Não, vou fazer 16. Então, eu vou fazer 15 agora. Mas isso que significa o quê? O que, que significa isso? Que a gente pode falar qualquer bobagem. Aqui, nós podemos falar o que ele pode falar qualquer insanidade. A gente pode fazer igual o grafite lá. É. O grafite quando falou lá, só que ele falou do teu estádio, que ele ia fazer xixi de porta aberta. Mijar de porta aberta, ele falou. É, mas onde tá hoje esse trouxa? Tá na Bilionário. Tá na Alemanha? Onde tá esse trouxa? Tá no Arábia. Tá no Arábia onde? Pô, jogou na Arábia. Não sei se você já viu o podre de rico. Tá cheio da moeda, mano. Esse dinheiro, oxe. O dinheiro do grafite apaga o fogo do inferno. Eu nunca mais o dinheiro do grafite compra Faber Castell. Mas nunca mais o vi. Esse trouxa. Sumiu. Ah, mas tá boneco, viu? Tá boneco. Não lê mais aí, ó. Tá boneco, não foi pra seleção brasileira, não foi pra jogou nenhum. Copa. É, foi porra nenhuma, não fez nada. Foi, 2006. Foi reserva, ninguém lembra. Banco. Ninguém lembra que ele foi pra Copa. É, porque a praga que a gente coloca é feia. É, Domênico, sou o primeiro corintiano que virou São Paulino por causa da namorada. Mas então você não é corintiano, velho. Mande um abraço pros fiéis da Igreja Batista do Rio Pequeno. Ó, não briga com o irmão. Respeita. Mas o cara não pode falar que ele era corintiano e virou São Paulino. Ué, nunca foi corintiano. É, Éder Santos, esse último ouvinte é parente do Tobias e do Casão? Ha, ha, ha. Vai, Santos. Mano, aqui é Itaquera, mas é Santos, viu? Vai segurando aí. Abraço. Vocês são Oda. É salve, nóis. Galera do estádio. Estou aqui na academia ouvindo vocês, que são os melhores do rádio. Um abraço a todos. Bruno Vinícius São Paulino de Barueri. E mais, Dodô, concordo com o 20, parabéns pra ele. Vamos passar o carro e seremos líderes. Chupa aí, ô mano. Aqui é tricampeão do mundo. E ó, aquela menina. Márcio que você... Rodrigues se mandou. Aquela menina que você xingou, Motinha, ela tá brava com você, velho. É, ela tá, tá ofendendo de um lado, aqui. Eu tô ofendendo do outro. Não, mas ela é uma mulher. Tinha que virar barraco. Mas ela tem que ser justo. Véio. Quem começou a ofender foi você. Mentira, ela só começou com a brincadeira. Ela não te ofendeu. Então tá bom. Ela falou de junto. Vai, não, ela não falou palavrão. Não. O que ela falou? Barriga de cocô. Ah, então você ofendeu a menina. Você leu o tweet dela? Tá bom, então leia bem ela direito. Ela fez uma brincadeira. Então mas a amiga vai aparecer aqui, você não pode bater nela, porque ela é maneira da pena. Então. Adjunto só. Isso. Aí você foi lá e ofendeu a menina de graça. Meu, Lê lá, porque ela falou. Eu li. Então você leu, então você precisa ler. Toda ação gera uma reação. Vamos agora, senhoras e senhores, vamos a mais ouvintes e vamos agora ao momento ela sem tá parar do estádio 97. É, são três ouvintes na sequência. Com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Tocou aqui, já tem ouvinte para participar. 3284-7097. Alô. Me ajuda aí. Alô. Alô. Quem fala? Rafael. Fala, Rafael, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, Rafael? Do que é o nome completo? Rafael Marás Santana. Consegui, Barato. Marás Santana, é isso? Rafael Marassi, com dois S. Marassi Santana. Santana. Tá certo. Quantos anos você tem, ô Marassi? 2.9. Ô, Domingos, já aconteceu? O que aconteceu? Num acidente de carro, maraçasse meu carro todinho. Maraçasse. Ah, entendi, sensacional. Boa. É, gostou? Gostei. Olha, daqui a pouquinho, Rafael. Muito bom, então, tá bom. Gostou? Olha que bonitinho. Ô, velho aí, qual que é o bairro? Vamos ver se os caras acertam aí. Os caras não. Não é os caras. Calma, bota, calma. Não é os caras, não. É o Dom. Vai. É o Dom? É o GPS Man. Helena Maria. Ah, isso é Zona Leste. Não, pô. Não, tem Helena. Não, peraí. Então, peraí, não. Tem Helena Maria assim na Zona Leste. Então, tem o... É jardim, o teu é jardim ou parque? Não, Helena Maria. Ah, então pera só um minuto, porque tem, ô, Helena Maria, tem Helena Maria em Osasco, tem, tem o parque, Jardim Helena Maria na Zona Leste. Certo. Tem Osasco, que eu conheço Osasco e Zona Leste. Eu conheço Osasco também. Eu falei, é Osasco. Pô, caraca, eu falei que você não responde. Ah, porque eu queria saber se você tava de prima, pô. Errou. Eu não errei, não. Errou de prima. Tem, não falei contigo. Tem Helena Maria na Zona Leste. Fala Zona Leste primeiro. Aline, não tem? Mas como Aline, que a Aline sabe? Aline fala aqui, só fala. Aline, tem ou não tem? É, viu? Putz, Aline. Osasco que empatou com o Botafogo no domingo. É. E o time? Qual? Osasco da Gama. Então tá bom. E o time, brother? São Paulo Futebol Clube. Sim, Rabolo! Você concorda que o São Paulo pode ser primeiro da chave ainda ou você tá mais ponderado? Resabiado. Explica aí, cara, Rafael. Assim, eu vou ser bem sincero com você. Existe, matematicamente existe. É. Mas assim, o São Paulo tem que chegar classificado contra o Corinthians. Porque se chegar precisando ganhar, tá eliminado. Ah, se depender do resultado, tá eliminado, você disse. Você acha que não vai chegar classificado o Corinthians? Exatamente. Não. Se depender do resultado, não. Eu sou São Paulino. Não. Ele disse não, que do São Paulo. Ele não disse isso, ele disse que se o São Paulo chegar no último jogo, precisando vencer o Corinthians, ele não vai classificar. E um empate, você também não acredita, velho? Se precisar de um empatezinho? Empate de repente passa, mas eu não sei, cara. Não sei. Pula, sou bem mas amanhã, amigão, você tá confiante pra amanhã, não? Não entendi, desculpa. Se você tá confiante pra amanhã ou você fala, amanhã não sei, não. Amanhã, cara, tô sentindo um empate, um jogo horroroso. Mas empate é bom pro São Paulo. Empate é lindo, hein, velho? O empate, esse não, jogo, empate, esse jogo do São Paulo aí, se o São Paulo conseguir empatar, ele praticamente classifica. Ele impede o São Lourenço de fazer 3 pontos, tá certo? O São Lourenço faz um e ele fica com 1. Né? Ele pega o Danúbio fora, se ganhar do Danúbio, acabou. Ó, velho, Mano, sinceramente, o Mano e o Rafael... O que não pode é perder amanhã. Amanhã, é que o São Paulo vem muito mal, porque se o São Paulo estiver jogando razoavelmente bem, amanhã, quem tinha que estar com a fralda cheia? É o São Lourenço. O São Lourenço amanhã precisa ganhar o jogo de qualquer maneira. Com certeza. Ele tem que partir pra cima do São Paulo e fazer o resultado. Qualquer resultado. Se ele perder, ele vai estar morto. Se ele empatar pra mim, ele tá morto. Então, o São Paulo, se estivesse numa fase melhor, ele poderia jogar, inclusive, com o nervosismo do São Lourenço. Porque o São Lourenço amanhã ele tá arriscado a estar fora da Libertadores. O São Paulo não. O São Paulo, mesmo se perder, ele não fica fora. Agora, o São Lourenço, sim. Agora que o São Paulo tá jogando muito mal, cara. O que eu não tô entendendo até agora, assim, eu adoro o Muricy, eu sou São Paulino, eu acho que o Muricy é um mito pra mim, entendeu? Mas o que eu não tô entendendo nele até agora, porque ele não tá fazendo o que ele sempre fez, que é fechar o time. Mas ele não tem volante, velho, vai pôr quem pra marcar ali? Entendeu? Eu acho que ele tá perdido. Sei lá, congestiona ali, cara, porque Ganso, infelizmente, é um a menos em campo, entendeu? Mas vai pôr o Rodrigo Caio tá voltando de coisa. Quem que ele tem de volante? Vamos conversar aqui. De campo, de futebol. Eu acho que ele teria que tirar o Ganso e colocar o Bosquilha. Thiago Mendes eu colocaria o Bosquilha. Eu colocaria o moleque. Eu colocaria o Bosquilha. Mas esse jogo aí eu acho que tem que colocar o Centurion. O Centurion é um cara acostumado. Tá acostumado. É um cara que já competiu em diversas oportunidades. Conhece os caras do São Lourenço? Sabe? Então é um cara que já tá acostumado com esse ambiente. Uhum. O Bosquilha é bom jogador, esse moleque aí de São Paulo. Mas eu acho que pra esse jogo, como o Hudson vai fazer a lateral direito. Inclusive, acho que ao invés de colocar o Hudson pra fazer a lateral, eu, se fosse o Muricy, eu consultava a hipótese, talvez, de colocar esse Thiago Mendes aí. Esse Thiago Mendes aí não pode jogar de lateral? Falou mano. Tudo, mano. Que é melhor do que aquele lateral pereba que o São Paulo tem lá, aquele Lucas lá. Nossa senhora, esse cara não tá jogando nada. Ô, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que o Bosquilha, ele é bom jogador, mas o jogo de amanhã, eu vi... Saiu a escalação... Bruno. Saiu a escalação Lucas, do São Lourenço já. O Bruno é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Ó, vou falar. Há 2 meses atrás eu falei uma coisa aqui. Que o São Paulo contratou Bruno e Carlinhos. E assim, saudade de Hudson. Hudson e o Pereira. Os dois são muito fracos. Agora, amanhã, não sei se é jogo... Amanhã não sei se é jogo pro Bosquilha, meu. O São Lourenço tem um volante número 5 chamado Mercier, um careca que jogou, inclusive com o cara. Bate pra cacete. O cara é jogador, o que que tem? O cara tem que jogar, tem que mostrar o talento dele. Bota amanhã o bicho vai pegar lá. Que não joga? Joga, mas vai tremer, amanhã o jogo é duro. Vocês vivem falando que tem que colocar o moleque. Mas não nesse jogo. Ué, por quê? Não pode jogar contra a Argentina. O jogo é difícil. Eu acho que é mais vantagem aí pro São Paulo jogar amanhã. O São Paulo tem que tentar tudo, gente. É isso que eu tô falando. O Muricy, se o Muricy quer sair vitorioso, quer se classificar e quer acabar com a crise, ele tem que inventar coisas novas, ele tem que fazer uma coisa diferente. Ele tem que colocar o Bosquilha, ele tem que colocar o Thiago, ele tem que colocar o Centurion. Tem que tirar o Ganso. Isso. Vai ter que mudar. E se ele fizer o meio-campo com o Denilson, o Hudson e o Souza? O Denilson também não tá jogando nada. Os três volantes pra fechar. O São Paulo, o Muricy, ele tem que fazer uma coisa diferente. O que ele vai ter que fazer diferente? Ele tem que ganhar do São Lourenço em casa, na casa do São Lourenço. E pra fazer isso, ele vai ter que mudar. Ele tem que mudar todo o time, infelizmente é isso. Escala seu São Paulo aí. Ah, meu, eu não sei porque não dá pra entender o que o Muricy tá fazendo. O que você faria? Eu tiraria o Ganso, colocaria o Bosquilha. Tá. E na frente, quem você viu? Os dois atacantes. Putz, aí é difícil. Eu colocaria o Kardec. Pra mim é o Kardec e o Pato. O Kardec e o Pato, certeza. A dupla de zaga você não tem o que mexer, é aquilo mesmo que tem vindo. É que talvez o Dória vá jogar. Isso é bom, quando o Dória voltar, o São Paulo tem que colocar três zagueiros. O Muricy adora três zagueiros. É, então, mas ele tem que mudar o esquema. Aí que tá. A questão toda do Muricy, eu acho que mais da parte tática, é mudar o espírito do grupo. O São Paulo é um time morto em campo, gente. O São Paulo não tem poder de reação. E olha, o que eu falei pra vocês que o São Paulo, ele não se movimenta, não, sabe? Você olha, fica aquele joguinho de um tocando pro outro. O cara não avança, o cara não sabe mudar um jogo. O São Lourenço vai jogar tudo. O São Paulo tomar um gol, bate desespero. O São Lourenço vai tanto jogar tudo pra cima que vai com dois atacantes amanhã. Então. Vai jogar com Blanco e Matos, dois na armação, Mussis e Romagnoli e dois volantes. É 4-4-2 daquele tradicional. Ele vai... O Romagnoli, cara, tem brincadeira. O Romagnoli entrou contra o São Paulo aqui 15 minutos, os 15 minutos finais. Ele deu duas entortadas no cara, deu uma bola pro cara fazer o gol que o Rogério fez uma defesa. Que o jogador exatamente, se... ninguém lembra disso, hein? Se você não marcar o Romagnoli em cima, contra o Corinthians ele deu trabalho, né, mano? Você assistiu o jogo também? É. Ele vai criar problema pro adversário. Você tem que colocar um volante em cima dele. O Souza, por exemplo, tem que acompanhá-lo muito de perto pra ele não criar. Deixar ele jogar solto, problema. Mas, amigo, mas se você fosse... São Paulo tiver... guerreiro, de vontade, não vai acontecer nada disso. É treta. Pode mudar taticamente, colocar quem for. Se você fosse presidente do São Paulo, fosse o responsável pela contratação dos jogadores, você acha que vale a pena o São Paulo comprar o Pato em definitivo? Não. Não vale a pena segurar o Pato lá? Não, não, porque pelo valor que... pelo que eles estão pedindo por ele aí, cara, traz uns 5 aí do Goiás, que sempre dá certo no São Paulo, entendeu? Traz um monte de cara aí pra dar certo um, entendeu? Porque o Pato, cara, infelizmente é um jogador que a gente não vê uma vontade dele de jogar um futebol, cara. Não sei porquê, cara. O que acontece com esse cara, hein? Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender se ele já é muito rico, não precisa mais jogar bola. Mas você acha que o Pato... Eu acho... Eu tenho uma opinião diferente. Eu vejo o Pato jogando melhor esses tempos. Não, não. Ele joga bem. Ele joga muito. E pra mim, ele nunca foi um craque. Por exemplo, é um craque. O último jogo que ele jogou... Na Libertadores ele saiu porque se machucou. Foi culpa dele, porque ele não quis jogar. Aliás, quando ele saiu, ali eu tava até preocupado. Porque eu falei, pô, o Pato era uma esperança de gols. Entendeu? Agora, nas grandes derrotas que o São Paulo teve, o Pato não teve em campo. Exatamente. O Pato nem pode ser culpado. Com o Corinthians não pode jogar. E o São Paulo, ultimamente, qual é a última derrota do São Paulo que o Pato tava em campo? Não, não. O Pato, pra mim, não é o culpado. Pra mim, ele é um cara que tá lá no grupo, mas não é nada mais do que um bom jogador, entendeu? Não é o salvador da pátria, na minha opinião, entendeu? Só que, assim, uma pessoa que eu queria que vocês colocassem na pauta aí, que pra mim é um laranja podre do São Paulo, se chama Luiz Fabiano, cara. Entendeu? Mas por quê? Esse cara é uma desgraça no São Paulo, velho. É aquela história, o São Paulo, na minha opinião, a gente não ganha nada. A maioria, o Luiz Fabiano, ele divide opiniões, né? Metade gosta, metade não gosta. O outro cara que entrou falou que eu tava metendo pau no Luiz Fabiano, não precisava. Você tá falando, tá vendo? Cada um vê de um jeito o Luiz Fabiano. Ele não é uma unanimidade no São Paulo. Exatamente, entendeu? E outra coisa, na minha opinião, o último título do São Paulo, qual que foi? Sul-Americana, 2012, não foi? Sim. Por que o São Paulo ganhou? Porque essa tirista do Fabiano se machucou, cara. Porque se ele tá ali, o São Paulo não ganha. Esse cara, mano, pelo amor de Deus. Também não é assim, cara. Menos, pô. Menos, também não é assim. Ele não é culpado por tudo também. Mas é que é aquela história. Hoje em dia, o Luiz Fabiano, quando tá no... Por exemplo, você vai jogar São Paulo, aí você entra com Kardec, o Luiz Fabiano tá no banco, a primeira coisa que o São Paulo estiver perdendo, a torcida vai gritar, Luiz Fabiano, pra colocar o cara. Realmente exatamente. Tem uma pressão. Agora, se o Kardec estiver jogando muito também, aí é difícil tirar o cara. O Kardec vem fazendo gol. Lógico, não tem tido oportunidade, tantas oportunidades assim. Até porque ele joga numa posição que ele tem que voltar, ele tem que ajudar na marcação. O Kardec não é um cara que ele fica plantado na área, né? Sim. Então, é difícil pro Kardec. Agora, o Muricy vai ter que orientar o Kardec. Olha, se o Muricy voltasse com o Muricy Ball e colocasse o Kardec ali pra fazer gol, deixasse ele parado ali, eu acho que daria até mais resultado, cara. Exatamente. Com os caras, com os laterais cruzando pro Kardec fazer gol, você não acha, mano? É, depende dos meios laterais, né, cara? Ele não consegue vir... Não vira mais esse esquema? Eu acho que não vira, Mota, porque quando você precisa realmente fazer isso daí, tem que treinar muito. Tem que ter, primeiro, dois laterais de qualidade. São Paulo hoje não tem. São dois laterais aí que são duvidosos. O Bruno, sim, que não tá jogando 1% do que jogou no Fluminense, e o Carlinhos, que até agora também não foi aquele lateral que jogou no Fluminense. Ainda acredito mais no potencial do Carlinhos do que no Bruno. Com relação aí ao Kardec, o Kardec, por mais que ele já tenha feito gols de cabeça, ele não é aquele exímio cabeceador. Então, não é um Jardel da vida. Então, você não pode prestigiar um esquema, tá certo? Em que você vai ficar rifando bola na área do adversário. O São Paulo, Mota, se tivesse, talvez, aí um pouco mais de ambição, o Muricy, eu acho que ele poderia usar um pouco mais. Eu acho que você jogar com o Souza e Denilson ali na cabeça de área, você mata aquele meio campo do São Paulo. Exatamente. Primeiro, porque o Ganso é um jogador lento. Sim. O Michel Bastos, não. O Michel Bastos hoje é o principal jogador de São Paulo. Mas o Ganso é um cara lento. O que você consegue fazer pra, talvez, aí ajudar o Ganso? Se você tiver um volante de saída, tá certo? Coisa que o Denilson não faz e o Souza, ele até faz, mas não é com tanta qualidade. Eu acho que você peca um pouco, porque você segura dois volantes ali atrás. Se você jogar, por exemplo, com o Souza no lugar do Denilson, tá certo? Ali recuado na frente dos zagueiros. Colocar o Thiago Mendes pra fazer aquela função de saída, eu acho que você já consegue libertar um pouco mais a função do Ganso ali. Não vai ficar sobrecarregado. Ou então... Faz o Lodango, né? Também. Aí que tá, você pega, por exemplo, o Centurion. E onde vai jogar o Centurion? Então, mas é que tá, eu tiraria hoje o Ganso, porque o Ganso ele não vive um bom momento. E não vale a pena você ficar insistindo com um jogador que a torcida tá pegando no pé. Você vai sacrificar ele, né? Tá certo, é um jogador que, pelo perfil dele, ele já é lento. Então, quando o cara já é lento e não tá numa boa fase, a torcida acha que o cara tá andando em campo. Então, eu se fosse o Muricy, eu entraria no meio campo do São Paulo amanhã assim, ó. Colocaria aí o Souza pra fazer aquela função ali de primeiro volante, que é um cara que tem mais qualidade que o Denilson. Você coloca ali do lado dele o Thiago Mendes, coisa que ele não vai fazer, mas eu colocaria o Thiago Mendes. Colocaria ali, pra fazer a meia, de um lado o Centurion e do outro lado o Michel Bastos. E na frente colocaria Alexandre Pato e Allan Kardec. Acho que o time de São Paulo, se fosse nesses modos, Motinha, ia jogar melhor do que vem jogando. Agora, se ele quer colocar o Hudson, etc e tal, eu sinceramente colocaria ele. Parece que amanhã o São Paulo vai jogar com o Hudson na lateral direita. Sim. Eu consultaria o Thiago Mendes. Fala, Thiago Mendes, eu precisava de você na lateral direita. Você faz correr, essa função, né, pra mim? Eu acho que o Thiago Mendes de lateral, o cara ia dar certo. Até porque o São Paulo, eu acho que vai ficar esperando o San Lorenzo, né? Amanhã é jogo pra jogar no contra-ataque, Monte. No contra-ataque, vai ter que ter um cara mais rápido pra avançar. Se sair pra cima dos caras amanhã, é suicídio. Eu acho que o time de São Paulo vai ficar esperando o jogo, na verdade. É, vamos. E é isso. Eu também acho. Então tá bom. E tem que esperar. Amigo, seu placar pra amanhã? 1-0. 1-0, tá bom. Rogério Ceni de pênalti. Rogério Ceni de pênalti. Será que o Rogério pega a bola pra bater? Ué. Ah, pega, ele pega. No último jogo ele foi bater a falta. Ah, mas ó, o Rogério não corre da responsa, mano. Mas nem questão de correr da responsa. Ô, amigão, o Rogério Ceni, eu acho que ele já tá numa altura do campeonato e não precisa mais provar nada pra ninguém. Não, também acho. Eu, se fosse ele, sinceramente, se tivesse um pênalti amanhã, até pelo fato do Rogério já tá meio que visado, e numa dessa ele perder um outro pênalti, a torcida do São Paulo pode colocar até uma suposta eliminação na conta dele. Eu mandava lá o Michel Bastos, mano. Michel Bastos é um cara que pega forte na bola. Então, fala, Michel Bastos, tá na hora. É isso aí, mano. Eu concordo com o seu ponto de vista, só que é o seguinte. Quem tem mais moral do que o Rogério Ceni pra perder um pênalti? Não, mas a questão não é essa, Mota. É que eu acho que o Rogério tá tão previsível na cobrança que até aquele pênalti que ele perdeu contra o Cássio foi justamente pra não escolher um lado. Ele falou, vou chutar no meio, quem sabe a bola entra. Chutou, o goleiro do Corinthians pegou. Então, tá bom. Ô, Rafael, mande um abraço pra quem você quiser. Vamos lá. Vamos mandar um abraço aí pro pessoal do Jamaica FS aí de Osasco, tá? Futebol de salão. Jamaica? Jamaica, o Santista aí, que o cara é maluco, o cara é louco pelo Santos e não dá nem pra trocar ideia que ele viaja na maionese, entendeu? Tipo Azedão aqui. Ele é tipo Azedão. O time dele hoje é o mesmo do Pelé há não sei quantos anos atrás aí, entendeu? Mas a RG também ele pensa assim. Isso principalmente depois que ele tomou o chá de lírio. Ainda tem o poker ainda ou não? Tem. Opa, quer participar aí. Vamos lá. Vai, você quer o baralho aqui, bate do lado direito, lado esquerdo ou no meio do baralho? Qual que você quer? Pode ser do meio. Meio. E aí, Motelho? Dois. 2 quilos de elementos não perecíveis, tá bom? Aqui. Perfeito. Então tá bom, um grande abraço pra você e... Fica na linha? Fica na linha aí pra falar com a produção, tá bom? Perfeito. Um abraço pra vocês aí, parabéns pelo programa. Abraço. Muito obrigado, até mais. Boa noite, amigo. É isso aí. Seu Estádio 97 pela Energia 97, só um minuto. É, esse é o momento sem parar no Estádio 97. São três ouvintes na sequência, hein? Com sem parar o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, meus amigos. Pegar mais um ouvinte para participar, o 3284-7097. Enquanto o Bar acaba de falar com o ouvinte, né? Sim. Guarda só um que pouquinho para terminar, para mim poder pegar o outro ouvinte aqui, porque é o momento sem parar, não é verdade? Verdade. Isso aqui são o pessoal que tá aí fora, abraço ao final do programa. Receita, pô. Não, não é receita. Uma receita. É, apareceu uma receita de bolo. É, bolo não, de medicina. Tá, deixa aqui que depois a gente fala aqui. Tá. Mandar um abraço, Dodô, para todo mundo que foi ontem lá no pedágio. Sucesso, legal, pé, ontem, né? Muita gente, foi impressionante. Tem muito corintiano lá, tá perto? Muito corintiano, muito palmeirense foram. Então, olha, parabéns a todo mundo aí que foi lá. Um abraço pra todo o pessoal do Sem Parar que tava com a gente lá. As Druba tocou, segundo ouvinte no Sem Parar. Alô? Alô. Quem fala? Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Fala aí, Dudu. Tudo bom, tudo bom. Renato do quê? É Renato Bezerra Tomaduce. Tomaduce? É verdade, Domênico. O que foi, Portugal? É o seguinte, era muito triste, cara. O que que é triste? Ah, uma criança entrou no mercado. Ah, E tava com vontade de comer ovo de Páscoa. Né? E aí? Ah, chorava e não tinha dinheiro, porque ovo de Páscoa tá caro, né? É. Hoje em dia tá. Mas o gerente foi. Compra com a Renata, minha amiga. O gerente? O grande Renato, o gerente foi. Ah. E a menininha que chorava chamava Dulce. Ah. Ele pegou, tirou o ovo da Páscoa da prateleira e falou, toma, Dulce. Que gesto lindo. Nossa. Que gesto lindo, Mas é sensacional. Falou, toma, Dulce. Gostou? Falou, toma, Dulce. A pequena Dulce. A pequena Dulce ficou feliz que ele pegou o ovo. E como é que compra com a Renata? Volta, mano? RG. Como Renata, é o 20 nosso. Ela faz ovo de Páscoa. Então, devia mandar um pra nós, já pelo menos. Renata. Não ganhei Renata. Volta, nenhum. Apesar, é o seguinte, Domênico, sabe o que aconteceu? Eu ganhei um ovo de Páscoa. Inclusive, era pra RG mandar. Quem entregou o ovo, deixou com a RG. Então, acho que o RG tá com meus ovos. Ele não, olha, ele não entregou até agora pra mim. Que eu vi ontem. É possível que esteja? Sei lá. Ó, Domênico. Fala. Eu sei lá. Você tem cara de que ia no mercado lá e apertava o ovo de Páscoa pra quebrar. Quem? E depois entrar na liquidação, Eu? Fazer promoção, mano. Você comprou muito quebrado? Não. Posso falar, gente? É, ovo de Páscoa, cara. Compra uma barra de chocolate e dá pro moleque, mano. Fala aí. O chocolate é tudo igual. Da hora, a criança gosta. É caro pra meter. Raramente eu compro ovos de Páscoa. Mas é fazer o quê, né? Tem duas crianças, é difícil, né? Fala aí, Renato. Ano passado eu comprei um. Muito legal. Era um ovo de Hanukkah. Uma pessoa que eu tinha um apreço. Mas é uma pessoa. Me cobrou. Cobrou no ar? Você não pagou até hoje. É um presente pros meus filhos. É, não pagou até hoje. Domênico, vou explicar pra você, Domênico. Quando a pessoa liga pra você e fala assim, compra aí, depois eu te pago aqui, o que que acontece? É presente? Vai pagar você. Lógico. Você que comprou? É lógico. E ele não pagou pra você até agora? Domênico. Foi a taxa da FIFA. Você deu o truque da carteira com ele, hein? Toda a história tem os dois lados. Qual que é o seu lado? Eu vou te falar. Ô, Domênico, você fala assim pra mim, Benjinha, compra dois ovos que tem ali perto da tua casa. São dois ovos da Branca de Neve, por exemplo. Tá. Eu chego aqui e falo, Dodô, tá aqui. Você não cobraria, você me daria de presente, é isso? Tá louco, conheço você. Para as tuas filhas? Conheço você. Você acha que eu cobraria? Não, acho que não. Te conhecendo assim, não. É isso. Não. Os ovos e aí ele tá cobrando até hoje, Motinha? Os ovos não eram pra mim. Mota, presente, Mota. Deixa isso pra lá. Não, deixo não. Por quê? Deixa isso pra lá. Pra quem? Pra quem? Ah, então tá bom. Para meus filhos. Renato? Fala aí. E o bairro, qual é? Bairro, vamos ver se eu dou uma certa, hein? É o Muarama. O Muarama. Nossa. E Muarama, só em São Paulo. O Muarama, que também é uma cidade no Paraná. Tem mas também. Mas tem. O Muarama. Então, o bairro dele também é o Muarama. Ah. Agora, tem um Muarama aqui que é Jardim Muarama e tem, o teu é só o Muarama? É Jardim Muarama. Ah, então, Osasco. Muito boa, veja. Muito bom. Cara de GPS nem mesmo. Não tem pra ninguém. Aliás, a cidade no Paraná é uma cidade conhecida por ter muita mulher bonita, viu, essa cidade aí, né? Muarama. É, o apelido que a gente colocou é o Mulherama. E tinha aquela música, música do Jorge Benjor. Qual que é, Edu? Uma Maruama. Nossa. Nossa. Meu Deus. Um babaraúma, homem gol. Vai pro time, Domênico. Renato, qual que é o time? Homem gol. Time. Tricolor. Hoje os caras estão. É, tá todo mundo ligando. Se você entendeu o que o Mota disse, você concordou com ele? Ah, não, para, deixa o cara falar do São Paulo. Puta, que chato isso, mano. Ei, amigão. Eu acho que não. Eu acho que tirar os caras agora em cima do jogo assim é pior. Chupa, Mota. Os caras não concordam. Eu concordo com você. Segue com o Ganso? Vai Ganso, vai Luiz Fabiano, vai o time que tava jogando. Eles vão ter que criar vergonha na cara e correr atrás da bola hoje, amanhã. Mas o Luiz Fabiano não foi nem relacionado, hein? Mas sério, não foi relacionado, mano? Não viajou. Até onde eu vi, ele tinha viajado. Quem ia viajar depois era o Kardec, por causa da filha dele que foi acompanhando a filha. E vou falar a verdade, o Kardec não teve o quarto, não fez os pontos, não sei por que não foi também. Falar a verdade, né, mano? Você que concorda comigo quando eu falo isso aí. Com relação a quê? Que o Kardec não foi ele que teve o fim. Foi ele que tomou os pontos. Não foi falar a verdade, né? Lógico, tem que jogar, mano. Tem que ir pra guerra. Vai falar pro soldado lá, viu? O soldado vai chegar pro general e falar, general... Não posso ir pra guerra porque minha mulher tá tendo filho. Eu ia falar bacana. Antes de mais nada, o objetivo da nação, mano. Mas, João, falar nisso, você foi assistir o sniper americano que eu te falei? Ah, não tive tempo. Eu tô trabalhando igual um camelo. Pô, eu também não trabalho no cinema. Tá trabalhando igual o quê? Que hora que eu vou? Pura, sábado, 10 da noite. Sexta, 9 da noite. Domingo, 8 sexta, da noite. Sexta, quando eu saio da rádio, eu preciso me alimentar, velho. É o dia que eu tenho pra poder me alimentar. Pô, agora, você tá um 7-1, hein? Agora, sério. Se eu estiver em São Paulo nesse final de semana, assistirei. Ô, velho, deixa eu fazer uma pergunta pra você ir pro Mota. Mota, nesse jogo São Paulo e São Lourenço, você acha que às vezes um ataque formado por Centurião e Pato, dois caras rápidos, pra pegar contra-ataque, não daria certo em vez de ficar com um cara lá parado no meio da área? Kardec? Não, não. É, Pato e Centurion, ao invés de um centroavante de área. Tirar o Kardec ou o Luiz Fabiano. Tira os dois, joga Pato e Centurion. Não acho que seria uma boa? Primeiro ouvinte, depois você. O que você acha, ouvinte? Já nasceu o filho do Kardec. Tem Pato e Centurion aqui, na frente. Eu acho que começaria... Acho que o Centurion tinha que entrar no segundo tempo pra botar uma correria nesses caras. É, porque... E dava um jeito de ir no segundo tempo puxar o Michel Bastos pra lateral, porque aquele Carlinhos não tem jeito. Carlinhos, eu falei há dois meses atrás aqui que o São Paulo tinha nas laterais. Acabou o brasileiro com o Hudson e Álvaro Pereira. Dois laterais que marcam. Ele contratou o Bruno e o Carlinhos para atacar. O que aconteceu? O time não ataca e não marca. Foi bem pior que isso. Mas a minha ideia de colocar Pato e Centurion é puxar contra-ataque rápido. Porque o São Lourenço, como eu falei aqui, o desesperado é o São Lourenço. De um cara correndo. Então, dois contra-ataques, bola... Contra-ataque. O São Lourenço amanhã vai estar desesperado. Ele precisa da vitória. O São Paulo, não. Quem precisa ganhar de qualquer jeito é o São Lourenço. O São Paulo tem que jogar com inteligência. Se eu fosse o Muricy... Eu acho que amanhã quem decide o jogo a favor do São Paulo é o Rogério Ceni. Então, Mota... O São Paulo, se o Rogério Ceni tiver uma grande noite... legal... Mota, uma grande noite... Sabe o que eu faria? Eu não sei se o ouvinte concorda comigo. Eu colocaria um meio-campo com Denilson, Souza e Hudson. Três volantes. Deixaria armando só o Michel Bastos e na frente Centurion e Pato. Por quê? Eu vou jogar com três volantes, esperar o time dos caras vir pra cima de mim e sair no contra-ataque. Rápido. O São Paulo joga por uma bola amanhã, pô. Então, e o São Paulo vai ter que ficar na dele, cara. Não vai ter que ficar desesperado, esperar a bola. Não tem que ir pra cima. Não tem que ir pra cima. Tem que jogar esperando. Entendeu? Os caras vão. Os 10 primeiros minutos vai ser insuportáveis. Vai ser uma loucura. Os caras vão pra cima, vão dar uma abafa. O São Paulo tem que segurar nesses 10 primeiros minutos. O que você acha, velho? Eu acho que se for colocar três volantes, já puxa o Michel pra lateral e o Ganso no meio pra cadenciar o jogo. O Ganso segura a bola, chama a marcação e vai dar espaço pra abrir pro Pato jogar, vai dar espaço pro Michel subir. Se tá com três volantes, acho que não precisa colocar ainda o Carlinhos na lateral, que só serve pra tomar a bola nas costas. E se o São Paulo superar os caras, vão tomar 2-3 gols. Não pode... Vai tomar 2-3 gols. Não pode esperar esses caras, porque a zaga de São Paulo, a lateral, toma muita bola nas costas, cruzamento não tira uma. Esse time sobe com dois centroavantes altos, não tem jeito. E se o Ganso estivesse bem no jogo, se tivesse numa fase boa, teria até essencial um jogador como ele, por quê? O outro time vai vir pro abafa. Aí você mete a bola no pé do Ganso, ele toma uma falta, cai, segura o jogo, cadencia o jogo. Eu tô seria procurando útil até aqui, porque tá tendo agora, nesse exato momento, vai começar um treino do Muricy lá, do São Paulo. Não sei, pelo que os caras estão falando aqui, realmente acho que o Luiz Fabiano não foi, viu, mano? Não viajou, Luiz? Acho que o Luiz Fabiano não foi nem relacionado, mano. Eu acho que ele foi com um grupo, mas ele não vai jogar. Já tá falando aqui que a esperança mesmo é o Kardec. O Kardec embarcou às 18 horas e 30 minutos, né? Estará em Cumbica para pegar um voo. Então, papapá, o São Paulo vai reconhecer o campo e vai fazer um treino. Eu acho que vai de Kardec mesmo. Kardec e. Não, mas Pato. Esse é o ataque amanhã do São Paulo. Luiz Fabiano, ele não vai jogar. Acho que não joga mesmo. Vai jogar Kardec e Pato, mano. Kardec e Pato. Tô aqui com a lista de relacionados, Motinha. Goleiros, Rogério Ceni e Renan Ribeiro. Laterais aí tem o Bruno, Carlinhos e o Reinaldo. Zagueiros, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Edson Silva e Lucão. Volantes, o São Paulo tem o Souza, o Denilson, o Hudson e o Thiago Mendes. Na meia, o São Paulo levou aí Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso, Centurion e Bosquilha. E no ataque tem Alexandre Pato, Allan Kardec e Evandro. O Luiz Fabiano não viajou, não. Luiz Fabiano tá machucado. E o que o ouvinte falou sobre o Carlinhos, eu acho que o ouvinte tem toda a razão, porque quem acompanha o Luiz Fabiano tá com a cruzinha vermelha. É, tá vermelho. Não veio quem vê o São Lourenço jogar, ele sabe que todo ataque do São Lourenço passa por aquele Bufarini, o lateral direito. Apoia muito, joga na direita, cruza a bola na área. Mas o São Lourenço amanhã ele tá desfalcado de quatro jogadores também importantes. Inclusive o Ortigosa também. Ortigosa não joga. E esse aí solta muitas bufarines? Solta. Quando come. Sabe o que ele usa isso como arma? É. Batata doce e feijão. Nossa. Ele come um belo prato de batata doce. Parece aquele estúdio ali. Mas sabe o que eu acho? Mas esse lateral é perigoso, velho. É bom jogador. Sabe o que eu acho? Violento, mas bom. Tudo isso, tática, tal, papapá, o São Paulo tem que segurar. Mas se o espírito do São Paulo é muito difícil, no meio de uma crise dessa, depois de um jogo que o São Paulo perdeu ridículo, né? Foi mal contra o Palmeiras, depois dessa crise e acusação e grupo rachado e diretoria e tudo isso que envolve essa história do São Paulo nesse começo de ano, se o São Paulo não virar a chave, é difícil. É, mas o São Paulo tem que virar a chave e pensar só no campo, no jogo, na hora. Vamos pra cima, vamos segurar, vamos fazer... É por um gol, sem desespero. Se o São Paulo e os jogadores não sentaram, não conversaram, a comissão técnica, sabe, não juntou os caras, é difícil. Então não adianta nada, pode ser Kardec, pode ser Luiz Fabiano, colocar todo mundo, não adianta nada. Se não mudou a chavinha, é difícil. Mas mudar a postura. A postura. Eu só discordo um pouquinho, Motinha, desse lance de o elenco tá rachado, o elenco isso, o elenco aquilo. Tivemos exemplos, né? O Palmeiras, quando jogou muito, naquela época de Edmundo e Evair, os dois não se falavam. Sim. Na época que o Corinthians jogou muito, na época de Ricardinho, Marcinho e Marcelinho, ninguém Ricardinho falava. E Marcelinho também não se falavam. Rincon, então, eu acho mais, que é complicado, Mota. Um grupo que tem ali 30, 40 jogadores, todo em que um tem um ego maior que o outro, tá certo? Um ganha mais que o outro e um acha que tem o rei na barriga mais bonito que o outro. É difícil você fazer todo mundo se dar bem. O que precisa ter é trabalho. É trabalho. Sim. Porque, querendo ou não, você pega o Corinthians aí. O Corinthians, ele tinha praticamente o mesmo elenco ano passado e o Tite fez esse time da Liga esse ano. Eu, quando falo que o elenco do Corinthians tinha qualidade e até divergido o Benjamin em alguns pontos aí, esse foi um deles, quando eu falei, o time do Corinthians tem qualidade, o time do Corinthians aí tá faltando um pouco mais aí, talvez, de trabalho do Mano Menezes. Veja, não, o elenco é fraco, não, o elenco não dá mais que isso. Mas é que tá, Motinha, o elenco do São Paulo não é ruim, cara. Então, isso que eu tô falando, que eu acho que no papel, o São Paulo tem um bom time. Eu acho que é complicado, Domenico, porque o Muricy, ele tem uma baita história no São Paulo. A torcida aí, pelo menos grande parte dela, idolatra o Muricy. Sim. Então é complicado você meio que desligar. Naquela época que o Tite foi mandado embora, em 2013, eu mesmo falei aqui, falei com dor no coração... Mas eu acho que o Tite tem que sair. Tem uma hora que você precisa sair, Domenico, pra respirar novos ares. Pra dar uma reciclada. Ah, sei lá. Sabe? Hein? Pra você meio que descansar. Porque querendo ou não, Domenico Gato, é a mesma coisa. Quando você namora com uma menina, vamos supor aqui, vamos fazer uma analogia. Vai vendo, Motinho. Você namora. Lá vem. Tá? Você namora. Vamos ver o que ele vai falar. Você namora, Domenico Gato? Você vai lá, quebra o pau com a namorada você por determinado vai motivo. Você acompanhando o raciocínio dele. Você brigou com a tua namorada. Por determinado motivo, aqui, você quebrou o pau. Você foi pra tua casa, foi pra casa dela. No dia seguinte, Domenico Gato, tá todo mundo bem. Relaxou. Não sei. Tá, esfriou a cabeça. Mesmo. Não, mas você vai dar um tempo. Se não for no dia seguinte, daqui dois dias você volta lá, você já tá com a cabeça relaxada. Isso, tá certo? Apazigou. Você pode ainda tá puto. Você tá puto, mas você releva. Você releva. Fala, não, vamos sentar e vamos conversar. Tempo é senhor da razão, né? Casado, Domenico Gato. Casado, você quebrou o pau. Você vai dormir do lado da pessoa. Você não consegue meio que se desintoxicar. Mas é o que tá acontecendo com o Muricy no São Paulo, Motinha. Eu acho que... Não é que o Muricy, ele tem que sair e nunca mais voltar. Da mesma forma que ele voltou agora aí recentemente, aí livrou São Paulo do rebaixamento. 2013. E a torcida idolatrou o Muricy. Ele tinha sido 3 vezes campeão brasileiro, enfim. O cara foi um monstro. Então hoje, Motinha, o Muricy, ele precisa realmente sair e dar essa relaxada. Ele precisa desse tempo. O São Paulo precisa de um tempo com o Muricy e o Muricy precisa de um tempo com o São Paulo. Pode ser que daqui um ano, 2 anos, ele retorne. Mas hoje, Eu vejo esse clima pro Muricy no São Paulo, Domênico Gatto. Certo. Praticamente aí, eu não vejo como ele possa, vai talvez, reverter essa situação. Hoje, eu acho que é irreversível esse quadro aí de banho-maria que o Muricy tá sofrendo no São Paulo. Mas na verdade... Eu acho que mandar o Muricy embora seria a pior coisa que o São Paulo ia fazer. Não, agora não. Não, essa semana não. Agora não. Eu acho que primeiro o São Paulo precisa definir a vida dele. Ele até se aposentar. E na verdade, se você passar uma semana longe... É. Você vai estar com a testa enfeitada. É verdade. Se você passa longe, aí depois mata a namorada. Renato, na verdade, né? Mande seu abraço, porque estamos no momento sem parar. É um atrás do outro. Vamos lá. Eu queria jogar pôquer, Dudu. Vamos lá. O flop tá batido aqui. Pode escolher. Poker, então vamos lá. Você quer escolher? Você quer as três primeiras? Qual que você quer? Qual que você quer? 1, 2, 3, 4. Pode pegar cinco. Da frente. Pode pegar da frente. Número de 1 a 5. Vamos lá. 5. Número 5. Essa aí, 5. Vai. Quanto que é aí? 10. 10 de paus. Então, 10 quilos de alimentos. 10 quilos de alimentos. Tá bom? Beleza. Aí, Mota, com esses 10 de paus que eu vou ganhar, hein, mano? Vai. Mas você é noob ou não? Não é noob que fala, Mota. É fish. Fish. Jogador de poker não sabe jogar. Pode falar fish também. Noob é de jogador de computador. Fish é português, sabia? Fish é português. Então tá bom, meu velho. Vai, baralhão. Eu queria mandar um chupa pro Bulldog da Fatec São Paulo, que aqui é caraca. Valeu, meu velho. Fica na minha aqui, ó. A produção vai falar com você fora do ar, tá bom? Segura aí, valeu, ó. Falou. Segura aí, desliga na mão. Tá bom. Esse foi o segundo, Bá? Segundo. Vamos ao terceiro agora. É o último. Este é o momento sem parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, viu? É bem legal, sem parar em todo lugar, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar do resort do Estádio 97, daqui a pouquinho vamos falar do segundo torneio de pôquer do Estádio 97, certo? E muita coisa vai acontecer ainda no programa. Um abraço, meu amigo Sérgio Punk lá do CDF Bar, lá na Vila Madaloca. Gente boa demais, né? Sérgio São Paulino, tá preocupado, Sérgio Punk. Vamos lá. Vai melhorar. Olha o Ibratelli tocando aí. Ibratelli? Lembrou do Raimon. Alô? Puta, lembrei. Alô? Não sei por que eu lembrei disso. Quem fala? Guilherme. É o Asdrubal, na verdade, né? É, já foi um dia o Ibratelli. Oh, Guilherme, é o Recall. Guilherme do quê? Lima de Souza. Matei saudades agora, Benjamin. Lima de Souza. Quem sabe ele não volte com nós, não é verdade? Deixa eu ver. Ah, e qual, quantos anos você tem? 26, Lodô. 2.6? 2.6. E o bairro que você mora? Eu moro na Lapa. Lapa? Ah, Lapa nós. Lapa. Eu morei numa através da doutora Cincinato Pomponê, lá em Berra, lá perto da 12 de outubro. Pertinho, Benja. Aí, tá vendo? Tá bom. E o time? Palestra, Dudu! Jornalista! Vocês! Meu Deus! Lapa, não, né? Nós. Na Lapa, né? É nós! Por que o Valdívia voltou e ficou na academia? Não vai pro campo, por quê? O Valdívia parece que joga sábado, hein? Parece, né? Será, rapaz? Mas aí, Guilherme, você... Mas o Mano tem explicação, porque joga sábado, não tem? Que é o sábado de Aleluia. Aleluia, ele vai brincar. O Benja, já falando, emendando com essa história do Valdir, é verdade que o Matos esteve no seu programa lá e falou que vai contratar o Valdir, vai ficar? Falou alguma coisa nesse sentido? Não. Ele falou que vai tentar renovar. Perguntaram pra ele lá. Foi perguntado pro Alexandre Matos ontem lá no Fox. Se é verdade que já tem o contrato do Valdívia, tá pronto, é só ele assinar. Ele falou que não é verdade. Ué, mas não tinha? Ofereceram 150, como é que era lá? Ele falou assim, porque falaram que o contrato tá pronto, que é só o Valdívia assinar a renovação. Ele desmentiu, falou que não é nada disso. Não tem nada de contrato pronto. Já teve conversas com ele, com o pai dele, mas que não tem absolutamente nada definido, nada. Valdívia é o jogador mais caro do Palmeiras hoje. Hã? Você acha que é por isso que ele não tá jogando? Ah, mas ele nunca joga. Então ele tá sem contrato há quanto tempo? Não, eu sei, mas agora, verdade, por exemplo, não vai renovar. Mas Mota, pro jogador que quer renovar o contrato, ele tem que jogar. Esse é o melhor período. É. O cara entra em campo, voa, né? Acaba com as partidas, Domênico Gatto, e mostra pra diretoria que ele tem condições. A torcida renova o contrato dele, não é que a diretoria renova. A diretoria se vê numa condição. Mas vai ter que jogar contra o time grande. Obrigatoriedade. Mano, eu vou explicar um negócio. Não, tem que renovar. Vai querer renovar por um simples motivo. Ele foi pro Chile, lá o técnico, nosso querido São Paulo, falou que conta com ele pra Copa América, porque o Chile não tem ninguém na posição de meia armador, mas tá esperando, tá jogando muito mal. Ele vai jogar. E ele vai esperar na volta. Não, com o contrato dele na mão, porque se não renovar com o Palmeiras, o contrato fica na mão dele. Se ele fizer uma boa Copa América, vai aparecer pelo menos um Al-Shibaba, Al-Garrafa, Al-Cacete A4. É bom pro Palmeiras. Não é. O Palmeiras vai ganhar algum? Não. É ele com o contrato na mão. Se ele fizer uma grande Copa América, Mota, é isso que eu tô te explicando. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai cuidar da vida. Ele tá se tratando no Palmeiras, escuta, pra poder jogar uma Copa América boa. E tá roubando o Palmeiras. Roubando a gíria do malandro, tá? Ele tá aí postergando jogar pra não se machucar. Oi. O que você acha com relação a isso? Cara. Eu penso, né? O que eles fecharam, eu não sei. Ou o que vão fechar, eu não sei. Mas eu penso que ele deveria ficar. Porque... Você queria que ele ficasse? Né? Eu queria. Apesar de tudo aí que muita gente acha e tal, eu gosto muito dele. A galera costuma falar no Face que o Valdívia é um FDP, mas é o nosso FDP. Bom, na verdade é o seguinte, o Valdívia, gente, vou ser sincero, ele não joga, é difícil jogar. Quando ele, o ano passado, ele resolveu jogar, que até ajudou bastante o time do Palmeiras, foi muito bem, e o Palmeiras era muito dependente do Valdívia, né, no ano passado. Sim. Eu acho que esse ano aqui, com a chegada de alguns reforços, alguns jogadores, inclusive até citando esse que vai estrear ainda, que é o Cleito Xavier, sim, acho que até já não temos mais aquela dependência do Valdívia. Claro que você tendo esse Valdívia, e se esse for jogar mesmo, do jeito que joga, do jeito que o problema é esse, né? Quando quer jogar, se ele jogasse mesmo, cara, eu vou dizer, o Palmeiras ficaria com um time mais muito forte. Mas muito isso forte, é complicado, né, Domenico? Se jogasse. É esse que é o problema, e, não. O Valdívia, Domenico Gatto, se ele renovasse com o Palmeiras aí por 20 mil reais por mês, mesmo assim ele sairia caro. Porque no custo-benefício ele não vale a pena, ele não entra em campo. Hoje, quando o Palmeiras tiver a condição aí de jogar com o Cleiton Xavier vai fazer a torcida esquecer o Valdívia rapidinho, cara. E outra coisa, mano, o Palmeiras contratou um menino, esse Francisco Arancibia. Ele é ou terceiro volante de saída, e pode jogar também de meio armador. É um garoto de 18 anos. É novo. Joga em todas as categorias de base do Chile. É um garoto que tem trato com a bola, joga, se precisar, na mesma posição do Valdívia. O Valdívia já foi. O Valdívia no Palmeiras, o Domenico falou uma coisa aqui. Eu acho que... Dificilmente ele vai ter sequência. Eu também acho que... Dificilmente ele não vai jogar. Já achava isso, né? Agora, na Copa América, o Valdívia vai voar abaixo. O Valdívia vai pegar, o Valdívia vai jogar Chile e Paraguai. Nossa, vamos supor aqui, o Valdívia vai pular, vai dar drible, vai jogar pra cacete e vai fechar um outro contrato com algum time árabe, um time americano, pra ganhar dinheiro. Vocês vão ver. E tirando o Valdívia aí, o que você tá achando do time? É muito inconstante? O que você tem visto aí? Eu acho assim, discordando um pouco até do que você acha, Dudu, eu tô achando que o Oswaldo tá fazendo um bom trabalho, apesar de ele ainda não ter um padrão. Mas como assim? Faz um bom trabalho, mas não tem padrão? Não tem um padrão de jogo. Se você pegar os primeiros jogos, até o jogo contra o São Paulo aí, a gente só perdeu pra Ponte e pro Corinthians. Pô, são os times melhores times. Assim, perdeu pro Santos também. Perdeu pro Santos. A gente ganhou. Perdeu pro Santos também. Perdeu pra Ponte, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Santos. Só time de Série A. E ganhou, o único do jogo que nós ganhamos foi do São Paulo, que é time de Série A. O resto, o resto não pode contar, né? O resto não dá pra contar. O time não. Pronto, respeita aí. Mas é injusto você cobrar o Oswaldo de Oliveira. Eu não gosto do Oswaldo. Como eu falei, eu não gosto do Oswaldo também. Mas vamos ser justos. Ele tem jogadores no elenco dele que ainda nem estrearam. Tudo bem. O jogador que mais tempo de casa tem é o Fernando Prats, que tem um ano. Mas tudo bem, gente. É difícil cobrar, velho. O Fernando Prats tem um ano aonde? Não, quantos anos ele tem? 2 anos? Do Palmeiras? É bastante. Disputou a Série B inteira. Mas é o jogador que mais tempo de casa tem é o Fernando Prats. Hoje no Palmeiras. Mas tudo bem. Vai cobrar o cara? Lógico que tem que cobrar. Tem que cobrar. Vai esperar quanto tempo? Mano, tem jogador que nem estreou. Não estreou o Cleiton Xavier. Não estreou o Prass. Mas não é isso, Portuga. O Valdívia. Tem jogador chegando. Portuga, mas com o que ele tem na mão, ele já poderia estar fazendo um trabalho melhor do que está fazendo. Isso é outra coisa. Isso eu concordo com você. O Mano tem razão, desculpa. Outra coisa. Os jogadores que aí estão fazendo um trabalho melhor aí. Ele sabia que o Cleiton Xavier não poderia contar lá no começo do Paulista, que sabia que a documentação não chegou. Então ele tem que ter um padrão com esse time que está aí. Que não é ruim, não. O time não é ruim. Ó, esse time que eu falo que não é ruim, eu tô falando assim, sem o Valdívia e sem o Cleiton Xavier. Não é ruim. Ele não é ruim pra jogar o Campeonato Paulista. Não, brasileiro, não. Eu tenho dúvida. Não é ruim, não. Não, desculpa, eu discordo. Não é ruim, não. Acho que esse time aí no Brasileirão pega que posição? Não sei. Tem brincadeira, Domenico. Acho que não disputa título. Sem os dois jogadores, tá falando? Não sei. Sem o Valdívia e sem o Cleiton Xavier? Vai. Não Não sei, acho que não. De oitava a sexto, pra não sei, ele. Não sei. Não dá pra saber. Mas não vai fazer feio. Caiu, não vai. Fazer feio. Não, não vai fazer feio. Não vai fazer que nem fez o ano passado, por exemplo. Não vai fazer. Agora, tem que ter um padrão de jogo com os jogadores que estão aí, sim. Já tinha que ter. É isso que eu... O meu medo é esse, porque eu vejo um time que vem mais capengando. Quando pegou uns times bons aí, perdeu. E aí capengou de novo, aí pegou o São Paulo, deu um cacete no São Paulo, jogou com autoridade. Falei, bom, agora parece, vamos esperar, porque foi um jogo. Lembra que eu falei? Sim. Eu quero esperar pra ver os outros jogos aí. E aí no seguinte já toma um cacete do Red Bull. Que é um time bem armado e não, pronto. Mas não. É um time bom. Não dá. É um time mas bom. Não pode perder. Pode ser, olha aqui, ó. O Red Bull pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser ótimo. Palmeiras não pode perder pra Red Bull do jeito que perdeu. Desculpa, não pode. Você pode não, ser com ele. Pra mim, não é, pode, esse jogo não pode. Aí de domingo... Vê quanto que gastaram no Red Bull e quanto gastaram no Palmeiras. Não pode perder. Não, o atacante é 7,50, né? O atacante do Red Bull é o Lulinha. O atacante do Red Bull é o Lulinha. Não pode ver. Lulinha não dá. É o Lulinha e o Edmilson que jogou no Palmeiras na Série B. E o Fabiano do Fabinho Heller, velho. Fabiano Heller fez gol no Palmeiras, não pode. Ah, pô, você tá de brincadeira. Não pode. Desculpa, não pode. Esse que é a minha cobrança aqui, é essa. Sim. Tem que ter padrão de jogo já sim. O Mano tem razão. São 15 jogos com o cara, velho. Ó. Que... Eu tô tá errando aí, insistindo no Cristaldo. Não tem ruim. Desculpa. Tem o Gabriel Jesus. Só o Gabriel. Ele jogou um pouquinho, mas esse ano não dá. O cara é muito devagar. Ele é lutador, ele é ruim de bola. Agora é verdade que o Palmeiras tratou do Rafael Moura, porque eu vi uma conversa e eu não acreditei. Vocês não sabendo disso, eu também não acredito. Nossa, eu não queria não. Esse homem, ele é ruim demais, o Rafael Moura. Olha, desculpa, com toda honestidade eu vou dizer aqui. Eu não sei se é verdade, eu não ouvi dizer sobre isso. Eu ouvi um boato aí, não sei se é verdade. Tomara a Deus que seja boato, sabe por quê? Ele é ruim. Olha aqui, ó, esse Rafael Moura. O He-Man, ruim. O He-Man, ele não é melhor. Ele não é melhor nem pior que o Rafael Marques tá lá. E o Henrique que jogou ano passado? Não, o Henrique não tá. Tô dizendo que ele tá lá. Não, gente. Que o Leandro lá, o Banana, o Pereira, ou seja, como que é ruim chamar. Também. Eu falei que era ruim. Não, tô dizendo que é ruim ou bom. O Leandro Banana é ruim. Mesmo nível. Então você vai trazer um cara do mesmo nível? Aí não vale a pena. Você entendeu? Não vale a pena. Então é melhor deixar os que estão lá. Se for trazer, por exemplo. Então que tratem de trazer um jogador aí, nota, sei lá, 7, 8. É um cara pra jogar, sabe? Pra pegar a camisa e jogar. Hoje, por exemplo, ó, o Ricardo Oliver tava dando sopa lá, esse pelo menos tem nome e sabe jogar bola. Beleza, você vai trazer ele, tudo bem. Agora, Rafael Moura não dá, desculpa, é a minha opinião, hein. Não dá. Pra trazer Rafael Moura, deixa os que estão lá, né, sei lá. Guilherme... Você quer mandar abraço pra alguém? Mande seu abraço, por favor. Cara, quero mandar um abraço pra meu irmão, que sempre aí ouve vocês também, pra minha digníssima esposa. E queria participar do torneio aí também de pôquer. Torneio de pôquer. Vamos lá, Portugal. Uma carta de 1 a 5. É, carta de 1 a 5. De 1 a 5? 1 a 5, tá lá. 3. Pega a terceira lá. Qual é essa aí, Portugal? 8 de ouros. Então, 8... 8 quilos de alimentos não perecíveis, você vai trazer no torneio de pôquer. Você vai aguentar um pouquinho pra falar com a produção aí fora do ar, tá bom? Beleza. Tá bom? Abraço a todos. Valeu, aí. Abraço. Obrigado, viu, meu velho? Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97. Foi o momento sem parar aqui no Estádio 97, não é verdade, Sombra? Essa foi a sequência sem parar com 3 ouvintes na sequência. Você sabe que às vezes a gente vai no shopping, né? E aí pega lá o bilhete lá do estacionamento... Aí você faz as compras, passeia, tá cansado, quer ir embora logo pra casa. Você sabe que tem uma mega ajuda pra quem tem o Sem Parar? É verdade, porque quem tem o Sem Parar, você não precisa ficar procurando caixa pra validar ticket. E ainda por cima, não precisa nem pegar fila. Com o Sem Parar isso é passado. Não pega ticket, não pega fila. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. O pioneiro. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Essa também é nova, hein? Você ainda não tem aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar, com você em todo lugar. É verdade, Sem Parar com você em todo lugar. E agora, vamos lá com o resort do Estádio 97. Olha o que vai vir, que coisa legal, ó. É, pessoal, tá chegando a 7ª edição do resort do Estádio 97. Você ainda não sabe a data? Opa, data legal pra caramba. 22 a 24 de maio. Começa numa sexta-noite, passa o sábado inteiro e vai até o domingo às 6 da tarde. Já começa com uma programação muito legal. Você chega lá no resort às 6 da tarde da sexta-feira, no dia 22, já vai participar ao vivo do Estádio 97 direto do Teatro do Bourbon, que é um baita teatro. Muito legal, pela primeira vez a gente fazendo um teatro que é sensacional. E aí nos demais dias, e mesmo na noite de sexta-feira, olha, vai ter lá o stand-up do Rude, vai ter os jogos de cassino da Cassineira, tudo com dinheirinho fictício. Você concorre a muitos prêmios da energia, bonés, camisetas, CDs, é muita coisa legal. Mas você vai brincar de roleta, de blackjack, de pôquer, meu, vai ser sensacional. Que mais que nós vamos ter lá? Torneio de society. Opa, o torneio de futebol society, que maravilha. Imperdível, torneio de futebol society é a grande atração do resort do Estádio 97, é um sábado inteiro, ganha troféu, é um grande congraçamento, é um torneio muito bacana, tem arbitragem, uniforme cedido por toda a turma aqui do Estádio 97, calção, camisa, meião, você só leva a chuteira de society, tá vendo quanta coisa legal? E pra mulherada, pras crianças, tudo que um grande resort pode ter pra uma criança. Todo lazer pra infantil, pra mulherada, tem spa L'Occitane, tem piscina aquecida. E ó, e lá faz um tempinho bacana, a mulherada que adora tomar um sol. Oh, que delícia, hein? Então atenção, quer fazer a reserva? Programaço, hein? Resort do Estádio 97, ligue agora na Lotus Travel e faça a sua reserva. 2896-4665, pode ligar agora. O plantão da Lotus Travel tá aguardando sua ligação. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes. E no quarto com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Quer mais moleza? O dólar tá alto. Você não vai viajar mais esse ano pro exterior? Aproveita, vai no resort, cara. Vamos gastar aqui, que o dólar tá alto demais, convenhamos. O resort do Estádio 97 tem apoio de A Cassineira, também de Edu Botões. Apoio de futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E também apoio de Madrugão Suplementos.com.br. Ô mano, fala aí da Madrugão. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar a sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize sua compra e receba com frete grátis. É isso aí, é isso aí. Esse é o Estádio 97, imperdível, o resort do Estádio 97, hein? Não vai perder, hein? Bom, esse é o Estádio 97, também enorme aqui. Cypress Hill aí. De Grupo Esser, um nome construído com história. De Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça aí com perfeição, peça Perfect. Estádio 97 também em nome de BV Financeiro. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeiro, hein? Com a BV você sempre pode mais. Vi algumas mensagens chegaram aqui pelo aplicativo, chegou um monte de mensagem aqui, viu? Mas só lê as que falam bem da gente, Domênico. É? As que falam mal, não? Aí você pula. Vai ter que pular quase tudo. Ah, deixa eu ver aqui. Não dá. Boa noite, galera. Escuto vocês todos os dias e sou muito fã de vocês. Então, olha, o São Paulo vai ganhar o jogo aí e vai ser o primeiro lugar do grupo e vai ser campeão da Libertadores, sim. Danilo Ferreira, da Zona Sul, que diz aqui. Ah, Dorô, vocês são Oda. Tô tentando ligar desesperadamente pra participar do pôquer. Só Bambi ligou hoje, dia dos virgens, kkkk. Ah, eu tenho que ligar, viu? Não tem jeito de participar por aqui, não. Vou tentar ir nos pedágios, né? Portuga. Mais do que ele ganha, ele deve estar falando aqui do Valdívia, viu, que a gente falou aquela hora, né? Portuga, mais do que ele ganha no Verdão, é brincadeira. Nenhum time do mundo vai pagar mais. Esse cara é nossa! Velho. Porque é um lixo, né? Escuta o que eu tô... Escuta o que eu disse. O contrato dele tá terminando. O João Eudes que mandou aí. João, escuta. O contrato dele tá terminando. Ele vai jogar a Copa América com o contrato na mão dele. Se ele fizer uma Copa América boa, ele vai pegar toda a grana só pra ele limpa. Pra que ele vai renovar o contrato com o América? É verdade. É isso. É só pensar um pouco. Mais um aqui, ó. O São Paulo não passa pelo time do Papa, hein? O Rogério Ceni vai procurar buquê de flores em casamento novamente. Quem mandou foi o Maurício da Vila Isolina Mazei. Tá perto de casa. Mas o Papa esse ano tá um pouco distante, viu, Domênico Gato, do São Lourenço. Ele não tá se ocupando. No ano passado aí, quando o São Lourenço foi campeão, a gente via direto o Papa aí, às vezes aí na hora da missa, lá com a camisa do São Lourenço, dá uma chacoalhadinha na janela. Tá meio desligado do time. Hoje em dia ele não comenta mais nada. Acho que ele já gastou estoque de reza aí o ano passado. Acho que ele pensou, fomos campeões uma vez, tá bom. É verdade. Valdívia devia jogar na seleção paralímpica do Chile. Quem mandou foi o Moisés Silva. Quem mais aqui? Rafael de Miguel. Concordo com o Mortuga. Centurion e Pato na frente, com o Thiago Mendes no lugar do Ganso. Abraços do Miguel Tricolor. Por que, Miguel? Porque você amanhã, o São Lourenço vai pôr a bafa. Quem tem tudo a perder amanhã? Escuta, tô falando sério agora. Quem tem tudo a perder amanhã é o São Lourenço. Se o São Lourenço não ganhar o jogo, ele tá fora. Eu acho que ele tá fora. O São Paulo mesmo perdendo, ainda continua a história. O São Lourenço amanhã vai para cima do São Paulo no abafa. E aí o São Paulo tem que ser inteligente. Fechar o meio campo, jogar na velocidade, pegar com jogadores rápidos as costas dos laterais. Principalmente do Bufarini, que sobe do lado direito. Se o São Paulo conseguir meter uma bola no contra-ataque, fazer 1-0, complica os caras. É, não bota jogando nada, tá? Por isso não vai dar certo. Amigos, boa noite. Curto vocês todos os dias aí, né? Muito top. Benji, mano, vocês acreditam que caso o Guerreiro não renove com o Corinthians, ele pode ir parar no Palmeiras? Será? Wellington Xavier Alves Leão, diz ele aqui, Limeira. Perguntamos pro Alexandre Matos ontem, ele falou que não. E o próprio Guerreiro já declarou que no Brasil ele só joga no Corinthians. Você acreditou nele, mano? Botou a fé? Até segunda ordem. Tem que se acreditar. Esses papinhos aí, ó. Não, eu também acho, mas foi o que ele declarou. O cara que colocou aqui, ó, o André Alves. Daqui pra mim, o time de São Paulo tem que ir no 3-5-2. Com o Rogério Mito, né? Ele coloca aqui, o Rogério C, né, mano? Colocou Mito. Mito. Tolói, tá certo. Veja essa escalação aqui, ó. 3-5-2. Então é o Rogério, Tolói, Edson Silva e Lucão. Aí ele coloca Souza, Thiago Mendes, Michel Bastos, Bosquilha e Centurion. Pato e Kardec. Bom time. Eu tive uma dúvida aí na zaga aí. Não gostou do Edson Silicão e o Tolói? A zaga é fraca. Né? É ruim essa parede zagueira aí. Tive aqui. Ano passado o time terminou em segundo com o mesmo time de hoje, menos o Álvaro Pereira e o Kaká. Os dois saíram, ou seja, zaga com Edson Silva e Tolói. Hudson. E o Kaká corria, direita, irmão. Ele diz aqui pra tentar pôr o Hudson. Como é que é o nome desse rapaz que mandou? Corria. Qual? Que mandou esse e-mail agora que você tá lendo? Esse aqui é o Oliveira Robson. Robson Oliveira. O Robson Oliveira, sabe o que acontece? O time do ano passado tinham dois laterais, Hudson e Álvaro Pereira, que marcavam e ficavam lá. E a zaga não ficava exposta. Hoje tem Bruno e Carlinhos, que não ataca e não marca, aí o zagueiro toma corte até se não querer mais. Ele colocou aqui, ano passado o time terminou em segundo com o mesmo time de hoje. Ele colocou menos o Álvaro Pereira e o Kaká. Então, e o Hudson. O Hudson também jogava. Os dois que saíram, né, o Álvaro Pereira e o Kaká, ele colocaria a zaga com Edson Silva e Tolói e Hudson na direita. Pode aí ser. Coloca. Qualquer zaga, tem que ter o Dória. Do Reinaldo, aí coloca a M do Reinaldo, que é melhor que o Carlinhos na esquerda. Carlinhos é morto. Michel Bastos no lugar do Kaká. Aí pra melhorar o tiro Ganso e coloca o Centurion. Pato e Kardec na frente. Quem vai no meio? Ele, o Centurion. O armador do time. O Centurion é ponta de lança. Ele pega a bola e conduz. Ele não é um cara de passe. Eu também acho que isso não sei, tô inventando. Já jogou assim, mas acho que no São Paulo não daria certo. Tá certo. Bom, a gente vai pra mais ouvintes, mas é claro que antes dos ouvintes, o Benjamin tem um recado muito importante do Grupo S, né, Beijinha? Com certeza, Dodozito. Você quer mais qualidade de vida, amigão? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição, não é, Dodô? Bora lá, é sensacional. Tá louco. Olha, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser Empresa, reconhecida pela qualidade. Apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Apartamentos para moradia, investimento do tamanho que você procura. E olha, amigão, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado. Fica na rua José de Brito de Freitas, 295 S, Dodozinho. Sim, a antiga Avenida Tietê. Justamente. Rua José de Brito de Freitas, 295. Você pode acessar o site esser.com.br/levillage. O Village é com dois L's, tá? Ou se você preferir, amigo, ligue, pode ligar agora, tem gente pra te atender lá. Ligue e fala, ó, ouviu o Benja lá no Estado 97. O telefone da Esser é 3951-3888. Vou repetir, 3951-3888. Amara Casa Verde, amigão, é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser esse Le Village. Esse fim de semana aí bombou lá, que tinha de ouvinte do Estádio 97. Mandar um beijão lá pra Paula Gil, um abraço pro Rafa, pro Alan Hor e pra toda a família Esser do... do Zito. Vamos lá, em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Mais ouvintes. Asdrubal tocou, tem ouvinte para participar no ar aqui ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Oh, tudo bom, não acredito. Mas é verdade, pau na lomba do Benedito. Eu ia falar. Mas por que você tá sussurrando, velho? É. Tá no trabalho, né? Tô. É, não pode te ouvir falar, eu chego. Ligado, mas... né, Porto? Pera lá, vagabundo. Uma música com a palavra sussurro, Domênico. Sussurro? Mas também aqui o telefone não tá muito bom, não. E sussurro de amor do. Qual? Não. Sussurro de amor, exato. Uma três, nota você só. Tem sussurro? Lógico. É sussurro, não me pegou, não sei. Gênesis? Sussurro. Ah, não. Ah, ai, não, não. Ai, não. Foi ridículo. Você foi ridículo, hein? Ô, velho, fala aí, ô. Quantos anos você tem? Tenho 39 anos. 39? 39. Faz 40 esse ano ou ano que vem? Esse ano. Que mês? Julho. Que dia? 31 de julho. Leão. Leão. Tá, esse negócio de signo também é uma bobagem. Eu também acho, patifaria. Por quê? Bobagem, velho. Tem gente que acredita. Você fica lendo horóscopo pra saber o que vai acontecer, que cor que você tem que usar. Você acredita no Mundial do Corinthians? Então, eu não acredito, basta acessar o site da FIFA. Invertida. Não, não, é muito simples isso daí, ó. É muito fácil de ser solucionado. É, você sabe ler, ó, amigão? Tá aqui, tá. Ó, amigão, você sabe ler? Mais ou menos, eu... Mais ou menos, então, mas é um conhecimento básico que você deve ter. Se você puser ali, ó, naquela barra branquinha ali em cima da tela do computador escrito ali, geralmente conhecida por barra de rolagem, tá certo? Você coloca ali, ó, www.fifa, FIFA é FIFA.com. Ponto com, você, ponto é aquele, pro, aquela bolinha e com não sei falar inglês, é C-O-M. Não, mas ali dá pra colocar em português. Basta colocar títulos, tá, aí você coloca Mundial, vai aparecer lá. Você contesta a FIFA, não é? Só um minuto, gente. Manda o nome. Jorrei do cara. Pera, Alexandre Cândido Oliveira. Cândido de Oliveira? Isso. Cândido Domênico. Quê? Puro, né? Mano? Música com a palavra tem. Tem? Nem existe. Opa! Tem Campelo. Cândido Calua tem, toma um banho de Domênico, Domênico Gato, isso me lembra, sabe o quê? Rogério Ceni. Por que Rogério Ceni? Ele bateu o pênalti no Cássio no meio. E? Se ele batesse no Cândido direito. Sensacional. Tem no Cândidinho ali direito? Entendeu? Rogério Ceni bateu no meio, o Cássio fez o quê, mano? Você acha que o Rogério Ceni dá uma borrada quando ele vê o Cássio, mano? Opa, tá mesmo, uma bomba, né? Mas quem não treina quando vê o Cássio? Ele perdeu vários pênaltis com o Cássio no gol. Aonde? Mas já perdeu uns dois já. Aonde? São Paulo e Corinthians? O Cássio já foi dois. Já perdeu uns dois já. Ah, nossa, são vários. Ele falou, parece que ele falou. Mais que um são vários. Mais que um são vários. Não, do jeito que ele falou, eu pensei que o Rogério tinha perdido uns dez. Mais que um são vários. Nossa. Mas, deixa eu falar com o Vitor aqui. E qual que é o bairro aí? Eu tô na Vila Olímpia, mas eu moro ali no... Quero ver o Dom descobrir. Ah, é? Parque Munhoz. Parque Munhoz. Vamos por partes. Primeiro você tá na Vila Olímpia. Vila Olímpia onde eu é? Eu trabalhei muito tempo aí na rua Olimpíadas. Ah, é? Entendi. E agora qual que é o nome do bairro que vossa pessoa mora? Munhoz. Peraí, fala devagar pro pra jogar no Google aí. Quase. Eu não vou responder mais. Eu já que ele não acredita, eu não vou. Então deixa, trouxa. Trouxa? Ah, xingou o ouvinte. Quanta violência. Com o maior fã do Benja. Não, mas o trouxa tá vendo, carinhoso, mas tá louco? É aquele trouxa carinhoso. Eu acho que tem, ouvinte é parceiro. Ah, véio. Tá bom. Maluco, mas trampa no quê, velho, que você tá falando baixinho assim, velho? Eu sou gerente comercial aqui numa empresa de fulfillment. Isso, filme? Fulfillment. O quê? Fulfillment. O que é isso? Entendi isso, filme, velho. Trabalho com assinaturas. De quê? Assinatura. Assinatura de revista, jornal. Puta, você deve nada, velho. Assinatura de chato. Ele clona assinaturas pra falsificar documento. Aqueles caras ficam ligando, mano. Aqueles caras ficam ligando pedindo pra você assinar. Não, aqui é só a parte receptiva, só. Receptivo. Ah, é. Duvidos. Esse é aquele cara que falou, ó, amigo, você acabou de ganhar agora. Fizemos um sorteio no mínimo. Assinatura de uma revista por um ano, aí você falando. Aí o cara fala, você só precisa comprar um carro. A gente faz aqui o jornal. Você foi contemplado com um ano grátis de assinatura. Só basta você comprar esse carro. Pior, e aquele do aeroporto, fica te dando uma revista. Caso pra caralho. Você sabe o pior? E como é que tem gente que acredita, né? Então. E compra, né? Porque, gente, presta atenção. E aquele eu troço? Vou dar um toque. Não, só de eu dar um toque para as pessoas. Gente, todo mundo desabafando. Ninguém dá nada pro outro de graça. Não, nada é de graça. Não existe. Agora, não, tem aquele negócio. E aqueles caras vendedor de loteria federal que esbarra com você na rua, aí cai o bilhete e fala: olha, é o destino. Esse aqui, ó, que é seu. E aqueles caras que ganha, como é que chama aquele sócio de clube lá do. Não sei o título. É título. Título ganha, familiar. É título familiar de máquina, ganha máquina. Só paga a taxa de manutenção de 500 só reais. Só precisa pagar a taxa de manutenção. Né, mano? É pior que tem um monte de. Se existe isso, é porque tem um monte de gente que cai, né? Não, aí pior que você nesse negócio de título aí, Domênico. Uma vez aí o cara me falou: ó, você pode acessar o site. Eu tava com o tablet na mão, falei: não, vou acessar o site, só um minutinho. Abri o negócio. Parecia aquele negócio de filme de terror que teve uma chacina, mataram 20, tá certo? E ficou abandonado. O cara, então, porque essa foto já é antiga, mas a estrutura agora tá melhor. Você tá de brincadeira comigo, velho? Ele falou: não, você ganhou uma máquina fotográfica. E tinha no cantinho, mas assim, a máquina. Lá, né? Aí eu falei: velho, você tá de brincadeira, mano. É mais feia que a TechPix, a porra da máquina. Ô, velho, só existe o malandro porque tem muito otário. Tem. Essa é a realidade. Vamos falar, tá, o outro tá falando, tem mesmo. O Benja resolveu o problema dele no lance, do jornal Lance. Que tem? Entrega dele? Não sei o que foi. Não, mas eu tive um problema na entrega do lance só uma vez, quando mudou a empresa, mas eu sempre recebi normal. Ah, então tá. Eu também, deixa eu só corrigir aqui, ó, porque eu falei da barra de endereço aqui. Como é que ele sabe? Ah, porque eu trabalho na... Eu faço também a parte administrativa do lance. E clonou sua assinatura aí, Benjamin. Aí sabe seu endereço, lá, cuidado, velho. Foi lá, deu uma olhadinha, cuidado, né? Foi lá, deu uma olhadinha. Também, só corrigir aqui, ó, porque eu falei da barra de rolagem. É barra de endereço, que é pra colocar o site lá. Tá. Na barra de rolagem é lateral, né, mano? Já mandaram pra você, mano? Até lixo os caras pegam na barra. Caraca, mano. Mas tem que corrigir, tem que corrigir. Tá, pá. E o time, qual o time? Tricolor. Tricolor. Tricolor. Tricolor. Sim, nada. Sim. E você aí, como é que tá o receptivo? Você concorda com o Mota ou com todos os ouvintes? Ninguém falou, não tem que concordar com ninguém, amigo. Não, qual é a sua opinião? Volta. Eu quero saber a sua. Não quero que concorde comigo ou com ninguém. Calma, Mota. Eu acho que é o extremo também, viu? Vai, viu, se ganha do São Lourenço, é. Eu acho que até pode chegar ao primeiro lugar, sim. Porque vai jogar contra o Corinthians meio despreocupado. Agora, se empata, é segundo lugar, lambendo os beijos. Se empata ou perde, mas assim, acho que tá certo o Benja aí, o Mano. Tem que se contentar com o segundo lugar. Tá vendo, empatar o segundo lugar tá ótimo. Empatar o segundo lugar fica encaminhado, hein, velho? Ou 24, Mota 0. Não, mas o Mota não tá muito errado, não. Se ganhar... Se ganhar amanhã do São Lourenço, que eu acho muito difícil... Ah, tem esperança de chegar em primeiro lugar, porque vai jogar contra o Corinthians. Juro que eu não tô... Preocupado. Vai jogar pela honra. Juro que eu não tô sacaneando. Pra mim, o São Paulo não ganha amanhã. Eu também acho que não ganha. Se empatar, é vitória. E eu vou te falar. Qual o problema, Benja? Por incrível que pareça, todos. Você conhece o São Paulo profundamente. Não, eu não conheço profundamente. É só ver. Na minha opinião. Tem os brother lá e tal. Pra mim, o São Paulo não classifica. É um palpite, óbvio. Acho que a coisa do São Paulo. Perdeu a esperança. Não, não é antes. Eu não acho que. Não, ele tá falando como visão de jornalista. Não, eu não acho, Mota, que de um dia. A situação do São Paulo é horrorosa. Eu não acho que em um dia, o que mudou, o que vai fazer mudar o São Paulo em um dia? Ficou falei da chavinha. Ontem tinha protesto lá de torcida na porta do CT também, né? Os caras já metendo terror, se perder, não volta pro Brasil. Eu não vejo o que o Muricy vai conseguir fazer no avião, em 2 horas ou num bate-papo no hotel, fazer esse time jogar. Pra mim, o time de São Paulo é morto, é um time frio. Sabe? É um time que... Eu também não tô muito animado, não. Então é isso, cara. Eu acho que conseguiu vai... Conseguiu convencer o cara. Não, não tô muito animado. Eu te falei, ele começou falando. Segundo lugar, pra lamber os beijos. E vai pegar uma pedreira. O Corinthians deu uma sorte incrível. E o mas San pode Lourenço, dar essa sorte também, né? O Corinthians deu 2 sortes. Uma dentro do jogo em si, e a outra de pegar aquele estádio lá que tava fechado. Não podia ter... Era portões fechados. Então, por causa da punição. Porque o estádio lá, o bicho pega, aquela torcida lá fica em cima, enche o saco. É aquela pressão. Agora, se o São Paulo entrar amanhã de uma outra postura, moto, aí eu vou me surpreender mesmo. Não, eu vou acreditar até o fim, cara. Principalmente eu vou torcer muito e vou acreditar que de repente, e apesar do o Pato falou que hoje vai jogar, que amanhã o time vai jogar pelo Muricy, eu acho um absurdo esse, essa frase. Por que essa ele não jogou até agora? É, se ele gosta tanto do cara, por que jogasse mais, pô? Eu acho absurdo esse tipo de frase, é acho ridículo, porque você não tem que jogar por ninguém, você tem que jogar, pelo time. Se ele gostasse tanto do técnico, ele tinha jogado mais antes, não deixar chegar na situação que tá. Isso pra mim é areia. Areia no olho. O que foi? Cadê o Sombra? Tá viajando, na porra da madeira. Eu queria dar uma criticada nele, mas não tá aí, então não vai. Não, moço, fala assim, que a gente grava aí. Depois mostra. Eu tô sentado na porra da madeira. É, tá na madeira, da madeira. O que você tem pra falar? Fala aí, velho. Não, que... Sei lá, ele era da minha geração, né? Viu o Tele, viu... Ele gosta muito desse futebol resultado aí, sabe? Ah, o importante é ganhar... O futebol tá chato por causa disso. Ele fala isso, é? Fala, que o importante é ganhar de 1-0, fechar bonitinho, fecha lá bonitinho, ganha de 1-0. Eu acho que o futebol tá chato por causa disso, que ele é o único esporte que a pessoa, você não precisa atacar pra ganhar, né? Mas quem que tá jogando bem hoje, assim, falando sério? Nem o Corinthians joga bem. O Corinthians tá jogando bem, ganha. Mas brincadeira, Portugal. Não dá espetáculo. Quando ele joga por música, não dá espetáculo, não. Não, não. O Corinthians melhorou bastante depois que o Tite fez essa reciclagem. Sim, mas não é um time que dá espetáculo. Mas, não, imagina. Era, pelo amor de Deus, só gostava quem era corintiano. Mano, fala sério, o Corinthians, você não senta lá e fala, nossa, os caras fazem tabelinha. Corinthians, Corinthians São Paulo? Não, um time eficiente. Eficiente, mas não dá espetáculo, mano. Que não, você tá de brincadeira, Portugal. Espetáculo maluco, velho. Como jogava aquele Santos lá com Neymar e Ganso, que os caras jogavam bola pra caramba. Corinthians é eficiente, eu não tô criticando. Eu tô dizendo que não dá espetáculo. Você não tem acompanhado os jogos do Corinthians, então. O Corinthians Paulista, no Campeonato Paulista, é óbvio, olha o gramado. Pega os jogos do Corinthians na arena, bacana. Você tá louco, mano. O Corinthians tá jogando muito. O Corinthians é Red Bull. Jogou completo, não conseguiu fazer o gol. Para, os caras meteram 18 dentro do gol. Aí, mano, pô. Pode falar, João. Pessoal, eu quero jogar o Pope, pelo amor de Deus. Vai fala aí, escolhe a carta que você quer. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer uma. Não, de 1 a 5. De 1 a 5, escolhe aí. Ah, de 1 a 5? 3. 3. 3, essa aí. Essa aí, vai. Coringa. Coringa? Então ele escolhe. Ah, 10 quilos então, né, mano? 10 quilos. 10 quilos, tá bom? 10 quilos de alimentos aí. E sem sal e sem açúcar, tá? Tá bom? Vai trazer sal e açúcar. Isso, tá bom? E traz beleza. Pelo menos um perecível pra gente. Beleza. Aqui. Manda abraço aí, Alexandre, pra quem você quiser. Bom, eu quero mandar um abraço pro Fábio, corintiano chato pra caralho. Opa, oh, boa, caralho. Ele falou baralho, velho. Baralho, vai. Pra baralho, era o baralho. Chato pra baralho. Pô, boca, cacete. E o Borduque, que é ouvinte aí, assíduo aí, o Fernando Borduque. E só isso, só. Falou, tá bom. Esses dois malucos. Falou, abraço, velho, abraço. Um abraço, hein? Placar agora, pra linha, amanhã. Na linha. Fica na linha. Placar pra falar com o Bar. Placar amanhã? É. Ai, 1-0 pro São Paulo. Ai. Suspirou, hein? Suspirou, hein, malandro? Suspirou? Cara, você cara que respira agora... assim no Jardim Brasil vira bolso. Você parecia a Hortência cuidado, quando ia arremessar na sexta, velho. Tá de brincadeira. Pô, tem que ficar 3-0, então. Não dá um milho desse, não, que fica mal. Bem no final ainda, né? É, tá bom? Espera aí, o Bar vai falar com você. Aí, falou, fera, um abraço. É, meus amigos, é sexta. Porra, bicho, mais do feriado que nunca. Não chega, Domênico. Super Domênico Gato, bicho. O feriado não chega, Domênico. Mas o Benjamin agora tem um recado importante da Perfect Brasil. Agora sim. Vai, tonto, fala. Né, é isso aí, amigo. A gente sabe que brasileiro é apaixonado por carro, não é? Sim. Então é por isso que na hora de consertar você tem que fazer a escolha certa. E nessa hora lembra de quem? Lógico, você vai lembrar da Perfect. Estão mais de 20 anos comercializando a mais completa linha de suspensão, principalmente a de amortecedores do Brasil. É a Perfect, amigão. E olha, qualidade comprovada, ou melhor, mais do que comprovada. Ela tem certificados ISO 9001 e o Inmetro conquistados ali com muito trabalho e muito suor, viu? A Perfect entrega em todo o território nacional e, além disso, a Perfect tem atendimento diferenciado e personalizado para todos os seus clientes. São produtos de muita confiança, balconista vende sem problemas, o mecânico fica tranquilo quando instala o produto Perfect, Enfim, você quer ter tranquilidade, você quer comprar e botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadão? É, Perfect Brasil. Quer saber mais? Ó, visita o site aí. Você que é mecânico, você que tem tua loja de autopeça, você vai ver o que é qualidade. Acesse o site aí, www.perfectbrasil.com.br. Mandar um abração pro Gerson, pra Débora, pra Nancy e pra toda a galera da Perfect aí. E os caras, vou te falar, os caras ouvem a gente mesmo. De cada 10 funcionários na fábrica, lá 12 ouvem o Estádio 97. Perfect Brasil! Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição. Peça Perfect do Dozito. Olha só, rapaz, estava dando uma olhada nas notícias aqui. Que coisa curiosa. Tem um jogador aí, estava jogando pela quarta divisão do futebol espanhol. Ele se pendurou numa das traves, que beleza, num escanteio, porque ele alegou que os jogadores eram tão altos. Tem uma foto aqui curiosa e engraçada, mano. O cara se pendurou na trave, cara, na trave do lado direito do goleiro. Olha isso, Kingston. Olha o cara pendurado ali. Pro cara não fazer o gol, cara. Que ele alegou que os jogadores do time adversário, eles eram muito altos, mano. Não, cada três bolas, quer ver? Cada três bolas alçadas na área, eles não conseguiam pegar quase nenhuma. E aí ele falou, pô, foi a única maneira de eu subir na trave e tentar pular por lá. Ele falou que foi muito rápido a coisa. Vocês acham que isso é uma jogada normal ou merecia um cartão? Vamos ver se vocês sabem de regra. Nem pode, né, velho? Ele não pode ficar escorado na trave ali segurando. E aí? Eu acho que é o seguinte, o juiz pode marcar atitude antiesportiva, mas não tem nada na regra que diga que ele não pode fazer isso. É? Ele pode marcar atitude antiesportiva e dar um cartão, mas se não se atentar... Não tá na regra. E aí, não tá na regra, mas é atitude, na minha opinião, eu atitude antiesportiva. Não tá na regra isso. Isso não tá na regra. Não tá na regra. Não tá na regra mais. Mas não pode ficar pendurado na trave, gente. Não pode subir na trave. Eu não sei se isso é... Talvez seja atitude antiesportiva. A trave ali é o que tá delimitando o gol, gente. Essa jogada foi apelidada de koala. É. Né, de koala. Que beleza. O mano conhece koala lá na Austrália. É verdade. Quer ver, ó. O ato deveria ter rendido um cartão amarelo ao atleta e um tiro livre indireto para o Turel. Atitude Mas o árbitro nada marcou. E o ataque também não deu em nada também, né? E esse Teruel aí venceu por 3-1 o jogo. Venceu por 3-1. Quem? Então não adiantou. Teruel. Ele falou que cada três, cabeceavam três vezes a cada uma nossa. Pô, tava feia a coisa lá. E mais uma notícia, até um pouco triste, né? Muito triste. Olha, os caras sabem que o estádio Brinco de Ouro lá do... Sim. Do Guarani. Do Guarani. Leiloaram o terreno. Leiloou, né, o negócio lá. Parece que eles vão demolir, cara. É, vão construir ali um conjunto, né? Um prédio. Ei, que coisa, hein, rapaz? Canindé. 35 milhões. Você é o próximo, Canindé. Você é o próximo, sabe por quê? Porque não vão construir um estádio. Porque, vocês interessam que a Portuguesa faça igual o Guarani, que acabe demolindo o estádio? Vocês pegar a grana aí que vocês estão se associando com o que não deve. Você sabe vocês que dirigentes estádio, aí têm culpa do final estádio, da Portuguesa. O estádio do Guarani, não estamos falando da Portuguesa, não estamos falando do Guarani. Sim, a Portuguesa vai ser a próxima. Não, enquanto não é, não é. Vai ser. O Guarani tem um estádio lá, o Brinco de Ouro, é deles desde 1950. E o Guarani, pra quem não sabe, é um dos... Acho que talvez seja o único. É o único campeão brasileiro time, do interior. O único time do interior que foi campeão brasileiro. Porque todos os outros campeões foram... são campeões de capitais, né? E o Guarani não, né? O Guarani é o único time do interior que foi campeão brasileiro. Em cima do Palmeiras. Infelizmente, 78. Mas tinha um timaço, viu? E, aliás, o Guarani teve muitos jogadores que foram... teve times muito bons. Eu falo a verdade. Revelou grandes jogadores pro futebol. Careca. João Paulo. Zenon. O Renato Pemucho acho que veio de lá, não é, Benjamin? Me ajuda aí. Não, o Renato. O Djalminha veio de lá. Luizão tava lá. Luizão Bozó. Veio de lá. O Bozó jogou bola também. Foi muito... Bozó foi bom. Tinha um jogador que batia falta. O Neto o Zenon. O Zenon batia falta melhor que esses caras tudo aí. O Zenon, eu vou dizer pra você. Foi um dos grandes. É que muita gente talvez não lembre, né? Eu lembro. Eu lembro do finalzinho da carreira. Lembrar, o Benjamin deve lembrar. Acho que o Mano não lembra. Eu lembro o finalzinho da carreira. Vocês não lembram. Finalzinho Mas ele batia falta com uma perfeição, cara, que era uma coisa impressionante, cara. Acho que naquela época lá, ele, o Zico, eles batiam falta assim, com uma perfeição muito grande, né? Então é um time que revelou grandes jogadores e infelizmente parece que tá na O Evair revelou o Guarani. Quarto ou terceiro. O Evair veio do Guarani. O Evair. O Evair veio do Guarani, gente. Ah, é? Muito bom jogador. Que pena, né? Jorge Mendonça não começou no Guarani ou no Palmeiras? Foi no Guarani, não foi? Me pegou, não lembro. Mas o Domênico, isso daí é triste, cara. Sabe por quê? A cada dia que passa, a gente vê aqui, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol ficando um prédio milionário, tá certo, ali na Barra Funda, um prédio que tem até ele ponto aí pra descer ali, é um prédio extremamente luxuoso, e os clubes que fizeram a Federação Paulista ser o que é, estão a míngua aí, tá certo? Estão aí rastejando, implorando moedas. E aqui não tô defendendo também a administração desses clubes aí, que foram péssimas durante muito tempo, e culminaram aí também nesse resultado que a gente vê hoje, com relação a Guarani, a Ferroviária, enfim, isso aí são péssimas administrações. Por mais que digam, ah, mas é que o futebol é desigual e a gente não tem como bancar essa alta despesa, mas a corrupção também em determinados clubes aí fizeram muitos times chegar a esse ponto aí que tá o Guarani. Então, com relação ao Guarani, ô Domênico, a gente tem que lamentar sim a Federação Paulista, mas que é omissa. Não pode passar o pano também, né? Não pode passar, tem que criticar. Inclusive, eu acho que tem que responsabilizar quem deixou o Guarani nessa situação. Mas o negócio é o seguinte, a Federação Paulista vê o Guarani rastejando e morrendo e não faz nada. E com esse prédio milionário ali e sem fazer nada, é um absurdo. É absurdo. Outra coisa que é bem... A minha memória, talvez me ajude, mas vocês podem levantar aí no computador. O Guarani, ele fez final do Campeonato Paulista contra o Santos. É. Fez contra o São Paulo. Não agora, mas não tem... Ah, faz dois anos, três anos. Não tem cinco anos, hein? 2009, 2010, o ouvinte me mostra aqui. Faz cinco anos, gente. Fez final, Guarani. O que foi, mano? Uma notícia aí, de última hora, fez final mesmo, fez final com o Santos. Danilo tem lesão, viu, mano? Sim, não enfrenta o Danúbio. Foi cortado. E eu lembro, Portugal, nesse campeonato... Ele fez final. Tanto 10 dias fora, o Danilo. Foi cortado, né? E tanto, Portugal, que esse campeonato, o Guarani chegou, tirou o Palmeiras, no meio das quartas. A Ponte Preta tirou o Corinthians das quartas. É? Chegou o Guarani em Ponte Preta. Na semifinal. Na semifinal. E o Santos chegou, eu não me lembro com quem, se foi com o São Paulo. Acho que foi com o São Paulo. E aí o São Paulo, o Santos saiu pra final e o Guarani tirou a Ponte Preta. Então, mas você vê, né? Um clube que fez final de Campeonato Paulista há 5 anos, falido a este ponto. Né, o Jorge Mendonça, né? Falido a este ponto, é uma judição. O Guarani revelou o João Paulo, ponto esquerda. Acho que o mano não vai lembrar, que jogou no Bari com grande ponto esquerda. O Guarani teve grandes jogadores. Ó, Benjamin, você perguntou então. Ricardo Rocha jogou no Guarani. O Jorge Mendonça, ele começou aqui, pelo que eu vejo aqui, em 71, de 71 a 73, o Jorge Mendonça começou no Bangu. Grande Bangu. Eu gosto muito depois, do Bangu. Depois, 73 a 76, ele foi pro Náutico. Depois jogou no Palmeiras, 76 até 80. Foram 217 jogos com a camisa do Palmeiras, 102 gols. Olha que marca, hein? Olha que marca. Quase a cada dois jogos, um gol, né? Aí depois ele foi pro Vasco da Gama, em 80. E nesse mesmo ano, depois ele foi pro Guarani, Benjamin, de 80 a 83. Você lembrou agora, é isso mesmo. E depois foi pro Ponte Preta, hein? Na sequência. Depois passou pro Cruzeiro. O Amoroso não começou no Guarani? Amoroso acho que é de lá. O Amaral que jogou no Corinthians, não começou no Guarani? Oveiro. Amaral, quarto zagueiro, Oveiro, jogou na seleção. Palmeiras? Não. Qual? Amaral, quarto zagueiro, jogou com a Copa da 78. Copa 78. Ah, o Amaral? E tirou aquela bola contra a Espanha embaixo em cima da linha. Eu não lembro. Sabe quem é do Guarani? O Júlio César, zagueiro, jogou no Borussia Dortmund, Copa de 86. É cria do Guarani. João Paulo, grande jogador. João Paulo. Um monte de jogador maravilhoso. É, mas tem muito jogador aí, muito cara. Jogador. Zé Roberto, né? Zé Roberto não. Não foi Zé Roberto? Zé Roberto não. Zé Roberto não. Não, é esse Zé Roberto, um outro Zé Roberto aí. Não, Zé Roberto jogou na Lusa, pô. Não, eu não conheço nenhum Zé Roberto. Não, outro Zé Roberto. Sucesso aí no futebol. Eu parece que passou um Zé Roberto lá, mas não é. Bom, vem aí o segundo torneio de pôquer. Ouve aí, olha que legal, ó. Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ei, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. Sensacional, segundo torneio de pôquer. O Mano vai participar. Não é verdade? Não, não vou participar, vou dar um show lá. Motinha também estará lá, não é verdade? Eu também vou participar. Você consegue a sua participação apenas ligando aqui, participando ao vivo do programa e retirando uma carta do baralho para você poder contribuir aí para ajudar as pessoas, né, com quilos de alimentos não perecíveis, certo? Ou e também no pedágio do estádio. O próximo pedágio já tem data marcada? Quando? Mas não posso falar. Não pode falar ainda? Então tá bom. Domênico, é com muito pesar que eu dou a seguinte notícia. Quem morreu? É, Portugal perdeu hoje o amistoso por 2-0 para Cabo Verde. Cabo Verde? Jogou sem Cristiano Ronaldo e infelizmente teve Pinto expulso. A expulsão de Pinto. Tem Pinto, não dá para fazer nada. E acabou sendo derrotado por 2-0. Ganhou da Espanha 2-0. Porque infelizmente, Portugal. É, com o Pinto expulso não vai dar pra... Você gosta do Pinto de fora, Portugal? Não, não, o Pinto expulso jamais. Não. Verdade. Bom, deixa eu ver algumas mensagens aqui, ô Basílio. Tem para Cabo Verde não dá, hein, mano? Falando a verdade aí. Vamos ver mensagens aqui. Mensagens do Estádio 97 que chegam aqui também. Em nome de Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome de Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Deixa eu ver aqui. Que beleza, hein? Abraços aí de New Jersey, Estados Unidos. Vai tricolor, Rodrigo mandou, hein? New Jersey, né? Grande New Jersey. Boa noite, meu nome é Rômulo Aparecido, moro em Itaquaquecetuba. Sou fanzaço de vocês, sou corintiano e amanhã vai ser goleada do Timão pra cima do Danúbio. Amanhã, mano, vai ser Timão 5-0. Se Deus quiser. E o São Paulo não vai ver nem a cor da bola pro time do Papa. Ninguém te perguntou outro. Não, sem ofender também. Pedro Forato Rocha, galera, empate para o São Paulo está ótimo, hein? Eu iria em um 4-2-3-1. Nossa. Olha, Rogério, Hudson, Lucão, Tolói, Reinaldo. Ele pôs Reinaldo porque marca melhor que o Carlinhos. Denilson, por ser o único com características de primeiro volante. Souza, Michel Bastos, aberto pela direita. Centurion, aberto pela esquerda. E Bosquilha, centralizado. Com Pato no comando do ataque sozinho. O que vocês acham? Você, Motinha, que tem que achar. Não é nós. Cara, eu acho que o São Paulo tem que ganhar. Pode colocar pode o Papa, coisa. Pode colocar o que quiser, mano. Se não tiver vontade, se os caras não estiverem dispostos, essa coisa de o empate tática, amanhã, o empate sabe? Amanhã resolve, o empate amanhã resolve a parada. Então, assim, São Paulo empatar, ganhar, acabou. Mas se ganhar, resolve mais ainda. Não, sim, porque dá um tem ânimo ganhar. Dá um ânimo melhor pra pensar, conseguir. Vou conseguir um empate na casa do adversário. Não, tem que ganhar. Vai lá e ganha, pô. Que bom nessa ciência exata, hein, gente? Não é tão simples. Ué, mas então, o improvável acontece, não acontece? E pra dizer a verdade, quem tinha que estar mais apavorado com o jogo... Acontece sempre. Quem tinha que estar com medo do jogo é o São Lourenço. E quem tá com medo é o São Paulo. Dá quem joga entender, a vida amanhã é o São entender. Lourenço. O Palmeiras foi lá, fez um jogaço contra o São Paulo, jogou bem pra caramba, ganhou. Vai lá e perde com um time como o RB. Olha aqui, ó. O Rodolfo Gonçalves. Domênico, apesar do Santos ser... do Clube dos Grandes, o Santos também é campeão brasileiro, sem ser da capital, hein? Mas o Santos é grande, né? Também. É, mas aí, se for ver, é verdade, tem razão. Ele também é interior, ele não interior. Ele não é da capital. É, praiano. Não é da capital. Litoral. Hã? Brigam quando fala isso? Mas quando a gente fala isso, os caras brigam, pô. Mas o Santos é considerado grande. Mas não é da capital. Mas não é do interior, o Santos é do litoral. É. O único clube campeão do interior briga, é o Guarani. Briga. Nossa, briga. Mas eu acho que é do Santos. O Santos é litoral, não é do interior. Santos interior. Vamos falar da geografia. Marconi Ribeiro lembrou aqui, Portuga, final que você falou. Portuga foi em 2012, não fazia nem 3 anos. Então, mas foi em 2012 mesmo, mano? Ele colocou aqui, 2012. É isso mesmo. Guarani, foi, Santos, afinal, foi 2012? Foi porque o Corinthians ganhou a Libertadores e saiu com a Ponte Preta. É isso mesmo. É isso aí. Né, mano? Então não faz nem 3 anos, pior ainda. Dodô Amoroso também saiu do Guarani. Falamos aqui, viu, Rogério Gomes? Já falamos. Presta atenção, é que ele mandou a hora que a gente tava discutindo. É, vocês são sensacionais, voltando do serviço, dando muita risada com vocês. Amanhã São Paulo 2-0. 2 do Michel Bastos. Chupa, mano. Abraços, Laércio Zacante. Foi inferno. Boa noite, Dodô. Domênico, você tem... você devia ter... Não. Que idade de Rede Globo? O que é o Rede Globo, eu? Não, Domênico, fica aí. Não, ele falou que eu tinha que fazer chamada da Rede Globo. Aí depois fica lá no, na geladeira. Mas você podia ser o Tino Marcos picou a mula, mano. Vocês viram? Depois, é mesmo? Sério? Não, ele vai ficar um ano sem trabalhar. É, então. E com a mula. Mas por que ele tá ficando? Porque ele quer um ano sabático. É, ele mano. Quer. No jogo da seleção brasileira, lá o Galvão Bueno fez um baita discurso pra ele. É, o Galvão quase chorou. Que ele vai morar em Londres agora. Ele falou: inglês, o Tino que tá ficando agora aí em Londres. O Tino que vai ficar um ano aí. Ah, é? Um período sabático com a família. Tá certo, ele. Gostei, sabático. Mas a seleção brasileira joga mais em Londres que aqui? Se o cara pode fazer tirar um ano sabático e ir num outro lugar, caramba, legal pra caramba. Feliz é o Tino mesmo. Boa tarde, pessoal. Palmeiras... Ele é bom, né? O Valdívia tá melhor. O Valdívia tá faz cinco anos que ele tá no sambático. O Valdívia faz anos sambático. Ele parou? Ele pode ser correspondente da Globo lá. Não, mas é ano sabático, ele não trabalha. É, não trabalha. Boa tarde, pessoal. Palmeiras podia contratar o atacante do Boca, hein? O cara joga muito. Difícil, porque é caríssimo. Daniel Oswaldo. Ah, para, vai. Duas cestas básicas, galera. Vocês levaram, é? Por que que não vai levar? Deixa eu explicar. Levou por uma situação que ele tá brigado lá na Inter de Milão. Não pode ser usado, tá por empréstimo. É o Oswaldo e o Daniel Oswaldo tá emprestado. Tá bom. E tá dando pra jogar lá. Tá certo. Estamos perto do final do programa aqui. Posso mandar beijo? Calma, não acabou ainda. O Benjamin tem um recado importante aí da BV Financeira, né? Tá pensando em comprar, trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio pra você, Dodozito. E aí, psicodélico. Vocês querem mandar abraços, mandem agora, por favor. Eu quero mandar um parabéns especial pra quem? Pro Angus Young do ACDC, que hoje faz 60 anos. Tá escutando a gente, né? Let there be rock for those about rock. Angus bom é o Red Angus. Red bom é o Angus Young. É pro João, pro Vinícius, que é o Vini, e pro Bruno BRS. Eu queria mandar um abraço aqui pro Danielinho aí da ASN. Queria mandar um abraço aqui também pro Bruno André, tá mandando um amo ela pra Yuli, que é a esposa dele também. Yuli. Ambos corintianos, tá bom? Mano, manda um abraço pro Valdeci, taxista corintiano. Um abraço aí pro Valdecir, taxista. Tá a bandeira 3, hein, Matinha? Puta, isso é chato, mano. Você não vai... Quando acontece... Quando o Corinthians ganha, ele é um chato. Agora, quando o Corinthians perde... É igual você. Some. É igual a mim, não. Igual a mim, não. Tô aqui, filho. Bah. Olha só, deixa eu mandar aqui. Perdeu pro Corinthians, você não veio. Ué, fui trabalhar, o Tom. Ah, foi, é. Morreu? O Sombra falou fora do ar o que aconteceu. O que aconteceu? Ué, eu fui escalado, eu tinha que ir, pô. Você trocou? Não foi contra o Corinthians, foi contra o Palmeiras. Você trocou, contra o Palmeiras você trocou. Não troquei nada. O Sombra falou, a diretoria mandou, eu vou. Tá chamando o Sombra de mentiroso? Sim. Você podia ter recusado, você não tem o tempo de casa. Quem vier, eu falo na cara. Bom, gente, ó. Sombras, quem for. Então, pera só um minuto, gente. Depois vocês falam, briga depois. Ó, Jaqueline aqui tá mandando beijo pro Daniel, o namorado. Cíntia mandando beijo pro Fábio, que é o marido. Os amigos Diego e Pitágoras, é isso mesmo? Pitágoras. Tá certo. Um abraço a todos, quem mais? Mas trouxeram coisa pra gente? Não, mas eu mandei um abraço. Deixa eu mandar um grande abraço aí pro meu amigo Odair, lá do restaurante Novo Estilo, o Rogério, que é dono do Cartório, é dono do restaurante, cara. Você sabia? É. Comprou? Mandar um abraço pro Odair, pra Juliana, pro Kaique também. Pessoal, gente boníssima lá do restaurante Novo Estilo, aqui pertinho da gente. Ah, e o Rafael Marassi Santana, ele garantiu a camiseta do Estádio 97. Boa. Ele tem 3 dias úteis para passar por aqui na Avenida Paulista, 1439, nono andar, e assim vai trazer o seu documento para retirar o seu presente. Tá certo? Ok, obrigado, tchau. Vambora? Vamos. Vambora, né? 8 horas. Tchau, mano, Benjamin, Motinha. Até amanhã, né? Barra, Proção, Portuga, já foi, já desceu, tá lá, né? Em nome do Grupo Ester, um nome construído com história. Amanhã tem mais, hein? Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã... De volta, o Estádio 97 às 5h30 da tarde. Valeu, tchau. Hoje no Clã Tronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of...